letra ZYKW, baixo frente ao soco, 66,666, o pancadão dos chocos. Aqui quem vos fala é Ilapso, neto do ex-apresentador de Os Mais Belos Boleros. E nesta semana nos acompanha ele, cuja voz ecoa para todo sempre, o Senhor da Eternidade. Primeiramente, fora pênis. Primeiramente, fora pênis. Cara, tem várias formas de interpretar isso. Pior é isso. E também conosco aqui, diretamente de Contagem das Apóporas, um ex-radialista amador, Taigo. Atenção, atenção, você que já me ouviu no programa Bailão Classe A, ou seja, ninguém ouviu essa porra desse programa, mas eu sempre tenho essa saudade. Enfim, vamos dessa bosta. Da rádio comunitária Metal Resende, Killer Astros. Eu vou embalar as suas noites com todas as metal ballads que você quer, dos anos 80 e dos anos 90. Mortal Words, né, cara? O dia inteiro. É total. This love. Cara, espera aí, cara. Eu vou mandar pra vocês uma imagem de que é total esse momento. E por fim, ela, que vem diretamente das ondas de rádio do Além Dutra, Jajé Pinheiro. Olá, também conhecida como Jéssica Pinheiro, e eu estou aqui para alegrar a noite de vocês, ou o dia de vocês, ou a tarde de vocês, não importa o momento que vocês estiverem ouvindo isso, porque o que eu quero ouvir é o grito da galera! Eu achei que você tinha falado as cantoras do rádio. Okay, somos as cantoras do rádio, levamos as vidas a cantar. Isso não é bem da noite, cadê? Falamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Porra, que fantástico. E nessa semana gira o globo de luz num shoryuken encapetado de emoção e ousadia. O baixofrentesoco.com apresenta pela 27ª vez Disco Greninja. Voltamos depois dos reclames do Chimenez. E não reclame de Chimenez. Chimenez. Atenção, atenção, você, seu corno, seu animal, seu filho do satanás, que não está comendo pizza como eu estou nesta belíssima quinta-feira que estamos gravando essa bosta. Mas foda-se você e foda-se a gente também, pois essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, esse é o programa. Gasta já em sua edição 241, satanás. Sim, aqui junto comigo está o senhor da eternidade, que eu sei que quer pizza. É, eu quero pra caralho. Eu posso ter, se eu quiser, a verdade é essa. Sim, eu provavelmente você vai. É, na verdade, provavelmente eu vou descer lá na Vespa comprar aquela. Traga aquelas pizzas usadas que o nego vende, a fatia, que fica lá o dia inteiro. Uhum. Aí eu vou chegar lá tipo 11 horas da noite, que é quando a fatia tá bem velha e bem escrota, e é o mesmo preço. Na real, eu acho que se eu chegar um pouco mais tarde, os caras até arrumam de graça. Porque aí não, porra, vai ter mais, não vai ter mais como vender, tá ligado? Vou testar isso um dia. Vou começar a fechar com a galera, fechar com os funcionários lá, fazer amizade, entendeu? É assim que se começa a vender de graça. Aliás, cara, teve um dia que foi muito bom. Eu tava com meu pai. Meu pai, porra, você sabe que meu pai. Você não sabe, na verdade, mas meu pai é um cara, porra, culto, entendeu? Um cara fino, um cara chique. E aí a gente foi no Zona Sul comer pizza. Eu não sei se você está familiarizado com Zona Sul, porque eu não sei se tem Zona Sul nos outros estados do Rio de Janeiro. Quer dizer, nos estados do Rio de Janeiro, nos estados do Brasil. Mas provavelmente não. Zona Sul. Provavelmente não, mas deve ter um equivalente. O fato é que Zona Sul é um supermercado meio granfino, e aí rola uma padaria e, ao mesmo tempo, uma pizzaria dentro do supermercado. E aí a gente foi lá no do Leblon, que talvez seja o mais gringo de todos, lá da San Martín. O gringueira. Eu acho que foi o primeiro que lançou a pizzaria, depois virou moda, e aí todos lançaram, mas acho que foi o primeiro. E a gente ia comprar uma pizza. E era, na época era barata, a pizza do Zona Sul, e era bem boa, era aquela massa fina, feita no forno a lenha, o bagulho é gringo. É boa até hoje, né? Mas tão barato, mas ainda é boa. E aí a gente chegou lá e tinha uma família, assim, umas quatro pessoas, assim, tipo, uma pai, mãe e dois filhos. E aí eles estavam comendo uma pizza, tipo, e eles, de repente, do nada foram embora. Aí a gente foi ver, tinha, tipo, uma pizza inteira, tipo, metade quatro queijos, metade calabresa, sabe? sei lá. Como assim? Tava, eles tinham comido literalmente uma fatia da porra da pizza. A pizza tava quentinha ainda, linda. E eles eram, porra, pessoas bem apessoadas. Não era aquela pessoa que tá tendo pizza que nem lixo, sabe? Eles cortaram a pizza com cuidado, não babaram na pizza. A gente falou, porra, pai, a gente tem sempre a opção de comer de graça hoje, né? Aí ele ficou olhando. Aí, porra, ele é um cara, porra, chique, é um cara, porra, tranquilo, entendeu? Não, não é um cara dessas coisas. Não é um cara sujão e imundo que nem eu. Mas aí, porra, a gente analisou bem a situação, cara. A pizza tava perfeita. Não tinha o que fazer. A gente só sentou na cara de pau e comeu, como se nada tivesse acontecido. Economizamos 40 pau aquela noite. Porra! É, que beleza, se faltaram levar pra casa, né? Pois é, a gente só não levou porque acabou. Ah, justo, mas poderia ter sido uma opção também. Claro. Nossa, mas eu divaguei foda nessa abertura de e-mails, hein? Não, mas é uma boa abertura. Foi uma das melhores aberturas que já fizemos, arrisco dizer. Olha só. Não que elas sejam muito boas em geral, né? Ah, não, são, sempre são. Vamos valorizar o nosso trabalho. É, né? Lógico. Até porque se nós não valorizarmos, quem é que vai valorizar? É, com certeza não é aquele cara que diz que a gente é ruim. Enfim, depois desse chegou ali de mate, vamos começar essa buceta com o Sheldon, aquele da fazenda do Orson, que essa semana resolveu bater na gente, mas vamos ver isso agora. Fala, povo, aqui é o Sheldon, o último bastion da decência. Começou mal. Ai, ai, muito triste pelo Senhor da Eternidade não ter pegado a referência a Já Fomos à Liga da Justiça, que fiz no último e-mail. Ah, até parece. Eu duvido que você já tenha lido. Eu que adoro os super-heróis. Eu duvido conheço que você já tenha lido. Todos os super-heróis. O formerly known as the Justice League. Sério, óbvio que não. Pô, caralho. Não, tenho certeza que é pra quem gosta. Não, você vai gostar porque é desconstrução. Ah, é o revival daquela era engraçada da Liga da Justiça. Entendi. Tem super gêmeos? Não, mas tem referências a eles porque o nome que o grupo consegue ter pra poder se firmar como na mídia é super amigos. Justiça. Não podem ser chamados de Liga da Justiça porque, bem, tem outras pessoas usando o nome. Justiça. É, abre um escritório no shopping, tá ligado? Caralho. É, maravilhoso. Sério, que isso, fera? Só reclama, acha perigosa a cerveja aí pra amarga, chama os outros de fera. Peraí, fera. Eu elogiei a perigosa. Sim, mas é. E a amarga eu não acho amarga. É um fato que ele é amarga, caralho. É só se for ver a porra dos IBUs da cerveja, deve ter 88 IBUs, sei lá, essa merda. Porra, fera. É, igual meu tio querendo se enturmar com os moleques mais novos, vive a sombra do grande Daigo. Puta que pariu, para dela. Peraí, fera. Eu peguei essa parada de falar fera com você, eu duvido. Eu devo ter pegado isso com os filhos da puta que eu ando por aí na rua. Eu não falo isso, a não ser quando é extremamente necessário, tipo, zoar o Pedrinho, que é coisa do tipo. Ah, sim. Vive a sombra do grande Daigo, da mesma forma que o Romário vive a sombra do grande Edmundo. Que porra é esse? Contário fez. Mas o Edmundo é uma bosta, o Romário era sinistro. Mas, sim, enfim. O Edmundo inventou o banheirismo. A única diferença que ele tinha é que ele catimbava pra caralho. Sim. O Romário ele era vagabundo, mas ele era legitimamente talentoso. Ele era legítimo, mas... O Edmundo até tinha talento, mas era mais cavalice do que qualquer outra coisa. É, ele era mais naipe. O Romário era mais naipe. Treinar pra quê? Eu já sei o que eu tenho que fazer lá. É, exatamente. Ele não treinava porque não precisava mesmo. Vão ter que mudar o nick para o senhor do mimimi assim, fera. Fera, fera. O que eu fiz, caralho? Sério mesmo? O que eu fiz? Não faço ideia. Tô sendo atacado sem... Tô sendo traído sem ter traído jamais. Então, atrasado para caramba, mas vou comentar sobre o Bastion. É um jogo muito competente que só pude jogar tardiamente. Não é Supreme Top, essas pessoas que usam Top é foda, mas é muito bom. E diferente do que o Pivoto acha, um jogo narrado pelo Ciro Gomes teria sim público. Se fosse então algo relacionado com ciclos produtivos através da história, seria Ultimate Top. Caralho. Ultimate Top, Supreme Top. Meu Deus. Por quê? Sobre o último podcast desenhistas dos jogos, não, desenhistas não, é artistas, meu filho. Que merda vocês fizeram? Não aguentei 10 minutos dessa nojeira, sério. Como vocês têm um histórico ótimo de episódios, podem ter feito um lixo desses. Eu que sempre venho elogiar, sinto-me mal em falar coisas negativas. Mas quem ama educa, não é mesmo? Cara, você que tá errado, entendeu? Só, o podcast vale só pela voz de Ximenes, cara. Uhum. É a coisa mais erótica que tem na internet é a voz de Ximenes, atualmente. É o groove. Sim. Na hora que ele solta, e aí, galera, você já tá ligadão. Pô, bom demais. Bora fazer uma banda com o Ximenes? Ele canta, eu toco, sei lá, baixo e você batuca. A gente faz tipo um jazzão. Não, nós vamos trocar? Por quê? Tu toca baixo? Né? Não sabia que tocava baixo, não. Então pode ser. Tu toca baixo, tu arranha uma guitarrinha e a gente arruma alguém pra batucar. Né, a gente arranja um pra bater lá igual um animal. Espero que nos próximos episódios vocês consigam juntar uma equipe que preste e fazer algo bom. Até lá. Que menino ruim. Nós vamos ao próximo. Tô torcendo por você, fera. É. Vassago. Isso é novo, né? Diz que é novo. Não, ele só escolheu o nick dele dessa vez. Você vai ver. Ah, tá. Olá, ótimo cast. O Amano foi o primeiro Tasso que me chamou a atenção nesse mundo dos jogos. Lembro que peguei o CD original daquela coletânea dos primeiros Final Fantasy que saiu pro PS1 e achei as artes fodas. De fato, são. Sempre curti ficar olhando. Aquele manozinho é top. Porra, o meu primo tem uma coletânea do tipo de arte do Amano que é foda. O foda é, eu sempre tenho vontade de comprar essas porra, mas é um negócio que é caro pra caralho e você não usa pra nada na vida, sabe qual é? Sim. Você só deixa lá só pra ficar bonito. É, nem isso. Ler no banheiro você lê porra, pornografia. Sempre curti ficar olhando as ilustrações dos jogos, e isso me inspirou muito pra seguir na carreira de ilustrador. Olha só, cara, foi inspirado. Como disseram no cast, eu também já fiz desenhos mal definidos e deixei pro arte finalista. Quem nunca? Mas também já finalizei desenhos zoados. Faz parte. É, quem nunca? Atualmente entrei no mundo dos jogos. Opa, parabéns. Trabalhando para visual novels gringas. Porra, eita, foda. Já vai fazendo mistake. Ai, beleza. Cara, visual novel é uma parada que tá em franca ascensão, né? Essa merda. Sim. Agora no Steam tem trilhares. Não, os americanos descobriram... Os ocidentais, na verdade, descobriram que visual novel é um troço tranquilo de vender. Que é fácil pra caralho de fazer, só você botar umas putaria ali que nego compra. Uhum. Começar a fazer umas também. PS, já mandei alguns e-mails, mas sem nickname. A gente deve ter dado algum nickname pra ele, né? Que agora não vou lembrar mais. Posou três vezes, pelo que eu vi. A gente deve ter dado uns três nicknames diferentes pra ele. Ele completamente ignorou e criou um feio pra caralho. Mas tudo bem. Agora decidiram adotar esse, que é o que eu geralmente uso em jogos online. Parabéns. Falou. Falou, um abraço pra você, Vassago. Vassago. Vassalo. É tipo Vassago. É tipo vassalo de agosto. Né, que acabou, graças a Deus. Que acabou. E agora, para o último e-mail, que é simplesmente a GG. O último e mais importante. É, que é simplesmente a GG gritando que... Não, durante o programa que vocês vão ouvir, ela diz que mandaria e-mails. Isso não é exatamente um spoiler, mas o que ela mandou neste e-mail são várias fotos de animais vestidos de personagens de Overwatch, no que ela berra. Bate frente de animais! Bate frente de dogs! Bate frente de observatizinho dos brother! Bate frente de... Você sabe pra ser... Acho que as duas coisas. Justo. É, que é meio interessante como contribuiu para a jornada, né? Uhum. Impressionante. Citações assim são sempre necessárias, né? Sempre necessárias, assim, bem-vindas e tudo mais. Essa exaltados. Quebra de guarda. Sim. Passagem de guarda. Passagem de guarda, por que não? Enfim, nessa leitura extremamente curta de e-mails, que o Pivô realmente vai gostar, provavelmente. Pra variar. Já terminou. É rápido assim. Falta apenas aquela nossa filosofia de quinta pra garantir que é esse, nesse dia mesmo que estamos fazendo. Quinta categoria. Cara, eu fiquei até orgulhoso. Outro dia, um desse moleque, filha da puta aí, o cara redigiu uma das nossas filosofias aqui no Facebook e compartilhou. Olha só. Caralho. Aquele dia que a gente falou de pra nego elogiar as pessoas. É mesmo? É mesmo. Porra, mas logo essa? Logo essa. Agora sim eu estou... Foi uma das mais importantes, eu acho. Sim, agora eu tô até preocupado com o que a gente pode dizer no futuro, né? Isso influenciando. Estamos oficialmente formadores de opinião. Ei, que beleza. Gosto muito. Ei, que tristeza. Vamos formar opinião de merda pra caralho. Ei. Então vai, tua vez. Mas enfim, o que temos para esta semana? Eu tava pensando em algo rolando trampo, mas acho que é coisa que a gente já disse, que é tipo, se alguém quebrou um galho pra você várias vezes, maltrata o cara, não? Ah, isso é básico. É basicão, mas a galera não sabe, né? É, na verdade, o ser humano, ele tem uma tendência natural a montar em cima do cara que é brother. Uhum. Eles eu não sei se é uma parada que você aprende com a tua mãe, porque a mãe tem uma questão que é tipo um amor meio incondicional, né? Não importa que seja a merda que você fizer, ela vai sempre estar te ajudando, sempre estar fazendo as paradas pra você. Mas não, a vida não é bem assim. Às vezes as pessoas ficam putas com você, às vezes as pessoas exigem alguma coisa de volta de você. Então, se você ficar só montando em cima do cara, o cara vai ficar puto e ele vai cagar na sua cabeça, provavelmente. Tomara, né? É, tem essa coisa também. O cara pode não querer, sei lá, bater de volta, mas tem muita gente que bate de volta. No caso, no trabalho, essa semana teve um lance meio chato, que tá até me fazendo querer mudar de setor. Eu não vou entrar em detalhes menores, mas é exatamente... detalhes em pormenores, mas é exatamente isso que aconteceu. Tipo, a pessoa quebrou galho, tipo, arrumou várias coisas no setor pros chefes, e na hora que ela precisava de um favor, não rolou. Isso é foda. Agora a mulher vai simplesmente sair e deixar os caras na bomba. Certíssimo. Sim, eu acho que é uma coisa que precisa se encenar, né? É, mas é muito frustrante quando você, porra, você quebra o galho de geral, você ajuda geral e nego caga na sua cabeça. Uhum. Já aconteceu várias vezes comigo, infelizmente. Mas eu consegui ensinar eles lições válidas pra depois disso. Justíssimo. Então, vai daquela máxima essa semana. Trate os outros bem. Você quer ser tratado bem? Sim, parece óbvio, mas não é tanto. Infelizmente não é tanto. Uhum. Devia ser óbvio. Pois é. Com muita coisa na vida, mas enfim, acabou-se esta buceta. Siga para o programa que está delicioso. noticioso nessa sexta-feira que você vai ouvi-lo, ou talvez não, quem sabe, podem acontecer acidentes, mas foda-se, porque logo mais tem mais e... Pô, minha pizza acabou, gente. Diversão na vez! Pra explicar pra galera aí que tá chegando agora pra ouvir aí o nosso Disco Grey Ninja nessa semana, hoje nós resolvemos fazer uma coisa diferente. Nós abrimos aqui de última hora no nosso grupo do Facebook, facebook.com/groups/baixo-soco. Na verdade, numa decisão completamente unilateral minha, foda-se, eu abri um tópico e pedi pros ouvintes, completem a seguinte frase. Seguinte, não seguinte. Uma música para ouvir enquanto lacuna. O Globo de Luz do Shoryuken agora tocará em sua homenagem. Mas, como não há espaço para todos, nós temos aqui ele, que hoje desempenhará papel de senador, de júri, de jurado e de juiz. D20 Lewandowski, que será nesse momento arremessado e rolou aqui o número 4. Então, um, dois, três. Impeachment! É o tema da... Que conveniente, hein? Impeachment é o tema da primeira rodada do Disco Ninja, número 27. E agora que nós já temos a primeira ligação dos nossos ouvintes, agora vamos sortear aqui quem será o responsável por abrir esta rodada. Eu espero que não seja o Senhor Eternidade, senão ele vai achar que estão roubando. Cara, eu quero muito que não seja ele. Número 0. Ah, 0 sou eu. Tá, então eu abrirei esta primeira. Cara, que tema difícil pra caralho, cara. Tipo impeachment, tá ligado? Pra mim não é não. Impeachment. Esse impeachment, né? Quem pediu o tema aqui foi Lucas Gaziri, doutor Neópiros, também conhecido na lore do BFS como o cara que mais zoou a leitura de e-mails depois do Lost. Impeachment, né? Porra, isso aí tem que entrar na Wiki, hein? Tem que entrar na Wiki, né, cara? Tem que entrar na Wiki. Cara, já sei. Antes de mais nada, eu vou explicar o seguinte. Cada um de nós tem uma força dentro de si. Cada um de nós nasceu pra cumprir uma missão. Que lindo. E você, ao longo dessa vida, você desenvolve laços. Alguns laços você desenvolve não porque você quer, mas porque você precisa. Pelo fato de que, na vida, nem tudo são amizades. Algumas coisas são apenas alianças. Mas mesmo nesses momentos, o mais importante de tudo é a confiança. E quando essa confiança é traída, o termo que nós utilizamos para explicar isso é um golpe. Um golpe. Eu pedirei ao Disco Greninja que o tema que conflagra tudo que o Satsu no Hadou representa seja agora executado. Que é o tema do confronto Ryu versus Akuma em Street Fighter. Disco Greninja, por favor, esse jato d'água para todos nós. Ah, mas você quer isso no Alpha 2? Não, é o do Street Fighter. É do Alpha 2. Mudei de ideia agora, eu quero do Alpha 2. Eu quero aquele tema do Alpha 2. Muito bem lembrado. Ok. Eu quero esse agora. E, não, mentira, eu quero o do 4 mesmo. Foda-se. Eu quero o último. Daigo. Ok. Foi golpe ou não foi golpe? Foi. Senhor de verdade, foi não? Golpe? O quê? O Akuma no Ryu? Não, o impeachment. Foi golpe? Defina golpe. Golpe é quando, basicamente, alguém conspira, alguém tá lá do seu lado, e aí do dia pra noite resolve, não, eu vou mandar uma carta pra você, falando que eu não quero mais ser seu amigo, e a partir de agora eu vou fazer tudo que eu puder pra tirar você daí, e ficar no seu lugar. Tipo, formação da república no Brasil. Pensa isso. Bem. Foram os militares que tomaram o poder. Foi golpe militar de 89. Golpe militar duas vezes, né, cara? Tem um golpe militar por cima. Bando de ingratos. Bando de ingratos, né, cara? Teve um golpe imperialista nos índios, Depois do golpe militar. Se não fosse por nós, vocês seriam todos os índios escrotos. Depois do golpe militar de 89. Cagando no mato. Aí o golpe civil de 30. Aí o golpe do assassinato do Carlos Lacerda em 44. Aí o suicídio de 50. Porra, Brasil não é pra principiantes, não. Gegé, você que é de esquerda, foi golpe? Foi golpe. E Quilherazos, foi golpe? Claramente o golpe, e golpe baixo. Que isso? Ô, louco. Daquele que comba, né? Porque ela tava defendendo em cima, né? Tá ligado? Essa parada. Essa parada. Acho então, que foi um overhead. Não. Foi tipo um overhead. Porque ela é baixinha, né, cara? Que sacanagem. Porra. Caralho. Olha só, vou jogar aqui e aí a próxima pessoa a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Lembrando que o tema é impeachment pedido por Neópolis. Agora número 401234. Quilherazos! Eu sou que número? 910. Quer dizer, 89. Ok. A minha música pra esse tema é uma música que me inspira muito na situação do Velho Oeste que nos encontramos hoje. Ou Faroeste, dependendo de como vocês querem chamar. É um verdadeiro bang bang italiana que está acontecendo. E por trás disso tudo, não tem macarronada, não tem western spaghetti, tem muita pizza. Porque você vê partidos que são inimigos no Senado se ligando nas outras regiões do país. Você vê Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, todo mundo lá que é inimigo ali no Senado, todo mundo que tá inimigo em Brasília, fazendo aliancinhas ali por trás. Então, tudo não passa de uma grande putaria que estão fazendo com a gente. Pra melhorar a coisa toda, pra pegar esse tema da putaria, eu vou é com A House of Rising Sun. Essa versão aí que eu tô mandando pra vocês, do Heavy Young Heathens. Pode isso, Arnaldo? Pode, foda-se. É, isso não é de jogo não, hein? Ah, mas foda-se. A gente falou que era foda-se. A gente falou que era foda-se. A gente falou, pô, cara, a Dilma tá dando depoimento 12 horas seguidas. Pela lei brasileira, só pode 4 horas e meia. E isso é na época do governo militar. Eu acho que isso é golpe. Eu acho que é golpe. Eu acho que isso é golpe. Eu acho que House of the Rising Sun é golpe. Claramente. Família de militar, né? No presente momento, eu diria, assim, com uns bons 90% de certeza, de que atualmente a música House of the Rising Sun é uma das músicas mais vulgarizadas de todos os tempos. Que sacanagem. Por quê? Tarantino, porra, qualquer trailer que você vê na sua vida tem essa música. Esquadrão Suicida tem essa música. Ah, é? Aquela porra daquela série lixo das bruxas lá do American Horror Story tem essa música. O meu pau de óculos Sansa Varna que tem essa música essa música, ela tem, eu tava, na época da faculdade eu tava pesquisando sobre ela. Se eu não me engano, é ela que não tem, que ninguém sabe ao certo de onde surgiu essa música. Parece que ela tem base em uma cantiga antiga. Só que a primeira versão dela, como a gente conhece, foi lá em 1960 e bolinha, mas ninguém sabe ao certo de onde surgiu essa música. Ela tem todo um mistério por trás da origem dela. Tipo aquela Those Were the Days, que é a música do Silvio Santos. Those Were tipo the isso. Days, my friend. Tem versão russa em 1400, não sei o quê. E aí os americanos falam que eles que inventaram. Porque eles inventaram o Tom de Babel. Achei que a primeira versão de House of the Rising Sun era do Animals. Enfim. Eu gosto de uma versão da música que tá no. Dessa música que tá no Sons of Anarchy aqui. O cara tá ensinando essa música, né, cara? White Buffalo, né? Isso. Ela é o tema do Gilly fora dos jogos. O maneiro do Sons of Anarchy é que ele pega as músicas pop da vida e faz uma versão meio country e mudam a letra. É maneiro. Bottle Jax! Pra adaptar, né? Pra... Preciso ver, Filhos agora, da Anarquia. Sabe qual outra música que tá super utilizada? Foi no trailer, num dos trailers do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. E mais uma porrada de trailers de filme. Homem-Aranha, tu com essa música, eu sei qual é a música que você tá falando. Hacking por um Sonho é o filme que estreou essa música. Eu não tô conseguindo achar o nome dela. Eu tô ligado qual é. artista Clint Mansell. Tô ligada com a... Isso. Também. Clint Mansell é, justamente. Caralho, que coisa, né, cara? Bizarro, né? Muito reaproveitamento de música, né? Sim. Cara, teve algum filme aí também que não tinha nada a ver, que o cara reaproveitou música do Senhor dos Anéis, tá ligado? E... Ah, do Senhor dos Anéis não, do Piratas do Caribe. Aquela... Ah, parece... caralho, eu vi essa porra. Eu lembro que eu fiquei caralho, ultrajado. Em séries de TV eu já vi essa música também. É muito ruim. Muito ultrajado. Fode mentes, né, cara? Essa parada. Não, Black Sails, né, Black Sails não tem essa música, não. Não, eu vi. Aliás, a trilha sonora do Black Sails é sensacional. Não, trailer de Black Sails, vamos comprar. Eu não sei se no trailer eles foram tão filhos da puta a ponto de fazer isso. Será? Será? Eu não queria. Será? Se... Ó, vou jogar aqui o breguete, hein? Uhum. Número 8, Jéssica! Oh, fuck. Vamos lá. Eu tô tão profissa, porque eu peguei tipo uma cuia pra jogar o dado. Tô muito japonês, moleque. Eita, moleque. Aquele joguinho lá que eu não lembro o nome. O tema é impeachment. 3 minutos pra senadora Jéssica. Ih, caralho. Olha só, então, já que estamos, né, num momento muito decisivo do país, assim, que, né, nossa... Eu chamo ela de presidenta ou ex-presidenta? Eu não sei mais. Cara, você tá chamando, né? Ela é a presidenta. É em exercício. Mas o fato de você estar chamando ela de presidenta, ela já tá feliz pra caralho, porque a galera, pra debochar, chama ela de presidente. E aí, recentemente, a gente viu que até no... Nunca reparou isso, não? Só quem chama ela de presidenta são os aliados dela. Todo o resto faz questão de falar presidente. É, inclusive, que as duas coisas, o dicionário tem. É, mas a Carmen, não sei se foi a Carmen Lúcia ou a Rosa Weber agora, porque eu não lembro. Mas foi uma das duas, e eu acho elas duas realmente parecidas, não é sacanagem, não. É, uma das duas foi assumir alguma das instâncias de Supremo Tribunal, não sei se foi STF ou Eleitoral, e perguntaram pra ela se ela queria ser chamada de presidente ou presidenta. E ela falou, presidente, porque eu gosto da língua portuguesa. Aí veio aquela enxurrada de ela mostrou que não tem conhecimento nenhum. Sabe, tá cagando. E aí veio aquela enxurrada de nego colocando até, sei lá, o vídeo do Castelo Rá-Tim-Bum, tá ligado? No passarinho. Falando assim, presidenta se for mulher. Se for homem, só serve presidente. Mas se for mulher, eu posso ser presidenta. Acho que o presidente, pior que eu acho que não tem mesmo, não. Mas ia ser irado. Eu ia querer. Tipo, presidente, porque parece que se eu fosse presidente, eu ia ser chamado presidente. Parece que tu é tipo de um anime, tá ligado? Senhor presidente. Presidente. Foda. Porque esse primeiro R teria um som de R ou de L? De. Enfim, foda-se. Voltando, então, nesse momento tão decisivo em que estamos agora, que ela está lá depondo por quase um dia inteiro já, né, metade de um dia pra estar se defendendo lá no... defendendo o cargo dela, eu vou escolher, então, a música que é de uma boss battle, porque eu sinto que ela está lá no momento que ela está enfrentando a batalha da vida dela, né? Então eu vou escolher uma música do Sonic Wings 3. Porra! Disco Greninja, toque pra mim Show Me What You Got, que é o tema do chefe do jogo. Mostra o que você tem, cara! Sonic Wings 3, saudade, cara. É o que tem avião velho. Sim. Sonic Wings 3, ele é a Aero Fighters 3 mesmo, né? A numeração é variada, né? Não é deslocada, não. Tá, beleza. Que eu saiba, é equivalente. Não tem essas putarias de Final Fantasy, não, por exemplo. Eu acho que é. Qual que é o elenco do Sonic Wings 3 de boneco pra escolher? O que tem o golfinho? Sempre que tem o golfinho. O golfinho é a partir do 2 sempre tem o golfinho. Sempre tem? Tem as gêmeas, então, não é? O 3. Tem as gêmeas suíças. Tem o Keaton, que agora é só uma cabeça. Não são suecas, não? Não, sueca ou viking. É o parceiro do golfinho. Tá. Aí tem o Keaton, aquele piloto americano que agora é só a cabeça dele. E o trio lá, né? Os Blazers. Os Blazers, eles são de um jogo de porrada da empresa. Karate Blazers. Eles são o Axel, a Blaze e o Adam, né? Na real, né? Basicamente. A Blaze cortou o cabelo, o Axel deixou crescer um pouco pra ficar meio He-Man e o Adam foi igual, porque é isso. Tinha o Kaka. Tinha o Ninja também. É, tinha o Ninja e tinha a Mal, né? Sempre tem a Mal também, a piloto Idol. A waifuzinha, né? A piloto Idol. O Ninja me deixava bolado nesse jogo, porque a nave dele disparava as kunais. Não, kunai era só no Power Up. A nave tirava era shuriken. Ah, tá. Mas, pô, mesmo assim, cara, eu ficava bolado, que eu falava, caraca, como assim a nave dele dispara armas ninja? Não é ninja, porra! Caraca, é um avião! Não só um avião. Todos os aviões do Rien na série são aqueles aviões clássicos japoneses da Segunda Guerra Mundial, tipo o Mitsubishi Zero. Zero. Ah, caralho. Tá, erramos todos, tá? As gêmeas são britânicas, não tem Suécia nem Suíça. Ih, rapaz, então elas são brother do William e do Lord White? Caralho. É Estados Unidos, Japão, Rússia, Germânia e Nossa. Reino Unido. No Germânia deve ser o Malcolm, né? É, deve ser. O que tem países que às vezes é um boneco só, acho que é algum que tem aquele Rosa de Versalhes lá, que é o francês. William, né? Não é tipo Steven, uma coisa assim? Não, é William. Então, beleza, eu não vou discutir. Mas eu acho que não. Mas é o Rosa de Versalhes, é esse. Assim como os pilotos da Suécia são o Viking e o Johnny 5 do robô em curto circuito. Aham. Uhum. Nossa, pode ser. Não, olha só, eu acho que eu vi errado aqui. Essas gêmeas com certeza são russas. Porque o nome delas é Chaika, é. Chaika e Pochika. Ah, Chaika e Pushka, né? É, Chaika e Pushka. São do leste europeu, no mínimo. Em Chaika. Pelo menos. Pushka e vai. Ai, ai, ai. Croácia. Ucrânia. É, Reino Unido. Tem que ver o ano do jogo, né? Tem que ver o ano que o jogo saiu, na real. É, do fim da União Soviética. Já. Né? Eu acho bizarro quando. Ah, cara, é novo já, recentemente, né? É, razoavelmente. O Street Fighter, né? Quando tem as versões pós-dissolução, os caras tiveram que regravar, né? O cara falou, eu acho a Sharpa roxa. Aliás, hoje que a gente tá gravando, eu sou muito burro, eu esqueci. É aniversário de 30 anos, de 29 anos. Ah, não, é 29 30 anos ou 29? Só. É 29. Ah, não é relevante então, é a idade. Não é redondo. Não é redondo, não é redondo. Mas é um aniversário de todo mundo. Street Fighter, é do Street Fighter 1, no caso, 87. Sim. É verdade. A série nasceu aí. Será que a Capcom vai fazer alguma coisa ano que vem? Claro que não. Não, vai, pera aí, vai. Street Fighter 1, não. No 25 do 2... Não, mas é tipo, da franquia, entendeu? Aí é relevante. Lembra que em 2012 teve o SF25? Teve vários torneios... Mas aí Teve aquela coletânea? Era comemorando o 25 da franquia. Era 25 anos da franquia. Foi lá que teve o torneio. Foi nesse ano que teve aquele torneio na BGS, se não me engano, que ficou meio famosinho, porque vieram o Haitani e o Tokido e o brasileiro ganhou, o Breno, tá ligado? Sabe aquela coletânea foda-se, né? Que você tipo escolhe versões do boneco pra enfrentar qualquer outra versão. Teve essa parada. Ó. Grande. A GG já pediu, né? A música, sim, já tocou. A música. Já pediu, já tocou. Agora, ó. Número. Não tá nem repetindo o número, bizarro. Com o número 6 agora, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Daikrion! Opa, é nóis? Para mim, impeachment é treta. E para tretas, eu tenho uma trilha sonora de algumas músicas que costumam tocar na minha cabeça quando eu estou em dias de treta. Estou numa treta. Estou em dias de treta. A primeira é um tema muito belo de Art of Fighting 1, chamado Kokobokan, que é o tema do John Crowley, que é o clone do Guile funcional, apesar de ter os golpes completamente diferentes. Aí vai. Disco, ninja, seu viado, vamos tretar eu e você se você não tocar essa porra dessa música. Foi. Oi. Cara, Art of Fighting é meio tosco, né? Eu gosto. Meio merda, não, né? Actual Fight eu acho meio... maravilhoso porque ele é um filme da sessão kickboxer. Ele é um filme da sessão kickboxer. Sim, meio merda. Perfeitamente. Mas... Não, pô, a história do primeiro é justamente um daqueles filmes que a gente via na Band. Filme de vingança, né? É, porque o Robert é baseado no Seagal, o Ryo é baseado no... Foda-se, porque ele é uma mistura do Ryo com quem que não dá certo. É. E, tipo, pegaram sua irmã, cara. O que vamos fazer? Vamos tretar. Pegaram sua irmã, cara, né? Pega sua Ferrari Testarossa que ainda não foi criada neste ano. Eu pegarei minha Harley. Vamos embora. É. Se eu enfrentar pessoas armadas, eu posso ter que usar o Raul Shokoken. Sim. E ele andando lá de motoca. É, de guetar na moto, né? É, não, o pior é que essa porra virou meme, tá ligado? Teve uma época que era um meme do Raul Shokoken, né? Era essa foto do Ryo andando de moto, falando a frase: se eu enfrentar pessoas armadas, talvez eu tenha que usar o Raul Shokoken. Aí tipo... você vai fazer o teste do Raul Shokoken, que é fazer o Raul Shokoken 10 vezes seguidas. E acho que nem era especial ainda no primeiro, né? Era meio que foda-se. Você tinha que ter barra de turbo cheia pra soltar, porque gastava tinha. Muito. Ah, então não lembro. O especial que... mesmo era o Ryu Kambu, né? Tipo, você tinha que estar morrendo, dava aquele comando mó fácil, que era Hadouken com A e B. Aí seu personagem ficava concentrando milênios pra sair o golpe, você podia apanhar até cansar o troço sair. Mas se encostasse, acabou. Metade do life garantido. Era tipo o Hadouken no desenho do Street Fighter, tá claro? Também, né? O Hadouken no Street Fighter 1 também, né? Que a dificuldade que era de sair, se saísse e me pegasse, tá garantido o round. É verdade, é verdade. Antes do seu eternidade começar, eu só queria fazer um comentário sobre esse negócio de impeachment, que eu queria muito que alguém lá do House of Cards fizesse uma temporada baseada no processo de impeachment brasileiro. Porque é maneiro que começa com o cara que é tipo o vice-presidente de alguém mandando uma carta falando, tipo, você não me namora, eu sou todo decorativo, não me leva no japonês, então a partir de agora eu não falo mais com você. Você não é mais meu amigo. Meu melhor amigo agora é Cunha. E aí vai ter lá o... Já leu o Lobo Solitário? Já leu o Daigo, Lobo Solitário inteiro? Sim. Tu lembra que lá pra... do terceira... Eu ia falar terceira metade. Mas o último terço da história... Os dois primeiros terços da história é tipo o Ito Ogami contra o Zagyu. É aquela vingança japonês, samurai. Aí no último terço da história, cara, entra um boneco novo, do nada... Que é o maior filho da puta de todos, que é o provador de venenos. Que é o... Kumikiri, né? É, o Kumikiri Abenokai. E esse maluco, ele inferniza a vida do Lobo Solitário e do inimigo do Lobo Solitário. Tipo, ele pode todo mundo, de graça. Cara, esse maluco é totalmente o Eduardo Cunha, cara. Ele apareceu ali, vou foder tudo e foda-se. E aí aparece esse maluco... Mas ele ainda não soltou a maior foda dele, não, né? Que ele soltou. Falou que ia foder todo mundo. Ah, ele falou que preso sozinho segurou. Não vai. Falou que não vai sozinho, não. É. Mas aí ele cai sozinho, né? Uma galera já falou isso, né? Tipo, o Marcos Valério falava essa porra, né? Tipo, sozinho eu não vou, e até hoje ele tá preso, tá ligado? O Debrecht falava isso também. O cara do Debrecht. Todo mundo fala isso. Todo mundo fala. Eu acho que eles ganham muito bem pra ficar presos, ou eles são muito bem ameaçados pra ficar presos também. A família é ameaçada e sustentada ao mesmo tempo. E sustentada ao mesmo tempo. Cara, isso é uma parada muito sensacional. É aquela parada, né? Como é que é o nome do filho da puta? Pablo Escobar. Plata ou plomo? Plata ou plomo. É essa parada. Senhor Eternidade, what is your tema? Então, cara, quando eu penso em impeachment, eu penso em golpe, né? Logicamente. Sim. Uhum. E quando eu penso em golpe, eu lembro de Final Fantasy IV. Uhum. E eu lembro do Rei Baron, que sofre um golpe violento. Sim. Que era um rei justo, um rei honesto, um rei que, porra... alfabetizado, educado. Não bebia, né? Porra, não suplementava bebia, crédito. Não, não, não pedalava fiscalmente. Entendeu? Porra. Mas, de qualquer forma, ele foi morto por um demônio da água, chamado Cagnazzo. Uhum. E foi uma coisa triste, uma coisa tensa, entendeu? Ele enganou o Cecílio. Enganou o Cecílio, fazer o Cecílio matar pessoas, fez o Cecílio fazer coisas que ele não queria, entendeu? Sacaneou o país todo, acabou com o país, entendeu? Sacaneou a vizinha, a vila da... Privatizou a porra toda, entendeu? E, bom, e é por isso que em homenagem à memória do Rei Barão, eu coloco aí o tema dele, o tema do castelo de Baron, do Império de Baron. We'll be right back. cara, Rei Barão. Um Rei Barão estaria acima do título de rei ou abaixo do título de rei? Cara, acho que é acima, porque ele é rei e barão, né? Se bem que geralmente os reis têm mais de um título, não? Eu sei que pelo menos no Vampiro à Máscara é assim. Vampiro à Máscara não, Vampiro Hacking é assim. Você pode, por exemplo, ser barão de uma região e príncipe da cidade ao mesmo tempo. Você quis dizer Vampiro Idade das Trevas, né? Não, eu quis dizer Vampiro Hacking, mas também Hacking mesmo? Idade das Trevas. Mas olha só, o William da casa de qualquer coisa, que eu não sei o nome da casa atual, porra, pior que eu procurei o William no Google pra achar e só se fala da separação do século, né? Eu acho que essa porra, eu acho que essa porra foi complô da Globo, mané. Cara, acho que elas separam no dia do julgamento do impeachment. Claro, pra é pra ter o que falar, exatamente. Tomar no cu, né? Como é que foi alguém viu o programa da Fátima Bernardes hoje, por acaso? Ou o Jornal Nacional? Que ela tá muito feliz. É mesmo? Sim. E alguém viu o Jornal Nacional hoje também? Eu esqueci. Não, isso não. Cara, vocês não acham isso meio de sacanagem, não, cara? O quê? Logo depois que eles anunciam a separação, no dia seguinte a Fátima já tem um encontro. Cara, puta que o pariu. Melhor são os twitters, as tweetadas falsas, tipo, nós nos separamos porque ela acabou com a TV Globinho. Ela não gostava de Star Wars, não. É, ela não gostava de Friends. Ele falava Bolsonito. E as paradas zoando o Evaristo Costa, tá ligado? Oi, Evaristo, sumido, hein? Então ele ficou escrevendo pra ela: olha, eu ouvi tudo agora, você tá bem? Vi que apagou as fotos com o William. Pega esse cara. Pega esse cavarinho, é a Sandra, gente. Não vem, não inventa. Que deselegante. Não, cara, mas a Sandra é tipo a irmã mais velha dele, tá ligado? É tipo. É porque ele nem deve ser tão mais novo que ela. Ele deve ter uns 40 anos já, esse maluco. Ele já precisa se jornar há muito tempo. Mas é caralho, porque ele tem uma cara de moleque até hoje, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, a Sandra Lindbergh é 10 anos mais velha que ele só. Sandra Lindbergh era atriz, né? Tô chipando os repórteres da Globo. Tá, eu chipo o Evaristo de Bonner, cara. Fez o Tarcísio e Glória. Tarcísio e Glória, ela era atriz. Ela, tinha até a lenda, né, que eu falava que ela era passarinho do Rá-Tim-Bum, mas nada a ver, não era. Não, essa. Nem era. Ela já era jornalista. Já era jornalista, é. É. Essa parada. E olha só, e a Sandra Lindberg não é casada com aquela. Com o Ernesto Paglia? Não é? É? Casada com o Ernesto Paglia? Eu acho que é. Sim. Não destrua meus chips, Carlos. Pare. Não, mas olha só, os cara, olha só, vou te falar. É, ela olha, chamou de Carlos, começou. Ela é casada, assim, ela é casada com o Ernesto Paglia, tá? É, já era, tô chip. Mas olha só, tá. O chip mesmo, cara, é Evaristo e Bonner, cara. Porra, pode ser, o primeiro casal gay e eles têm que apresentar o Fantástico agora. Eu acho que é isso. Chipar Evaristo Bonner e os dois apresentarem o Fantástico. E aí Jornal Nacional, pode ser, sei lá, bota o Chico Pinheiro, tá ligado? Qualquer outra pessoa. Bonner tá lá há 200 anos já. Eu acho que agora ele vai ser o Jornal Nacional, hein? Eu acho que é meio que isso conclui tipo um arco, tá ligado? Agora vai começar Bonner Chipuden. Vai ser uma parada meio diferente. Então, sei lá, ele vai precisar do Big Brother, tá ligado? Ele vai precisar do Big Brother, uma parada assim, sacou? Então ele vai pegar os altas horas do Serginho Grosso. Altas horas, é. O cabelo branco ele já tem. Já pensou o William Bonner falando, boa noite. Isso, tipo, de madrugada, tá ligado? Em altas horas, né? Ai, cara, que bosta. É, tudo isso porque eu fui procurar o William da porra do caralho do Google, procurando o da Inglaterra. Terra, sabe qual é? Porque lá eles não têm sobrenome, né? Ao contrário da família real portuguesa, que o Pedro, Dom Pedro I tinha 17 nomes. Milhões de sobrenomes. É, lá eles não têm sobrenome, eles são da casa de não sei o quê. É, e aí. É o Windsor? É o Windsor, isso, obrigado. É. Obrigado. E aí cada um deles, por exemplo, o príncipe William, ele é duque de Cambridge, que é quase duque de Caxias. E a mulher dele lá também é duquesa de não sei o quê, tá ligado? A mãe dele era. Não sei o que lá de Gales, duquesa de Gales. A mulher atual do príncipe Charles é a duquesa da Cornualha, que é um nome chique. Carolho? E esse maluco vai virar rei. Pode vir a virar rei, sabe qual é? Ele é o tipo terceiro da linha sucessória. Na verdade, na real, ele é o segundo, porque assim que a rainha morrer, a primeira coisa que o príncipe Charles vai fazer é falar: eu renuncio ao trono da Inglaterra, porque eu sou um bosta e ninguém gosta de mim, tá ligado? Porra. E aí o príncipe William, carequinha agora, vai virar tipo rei. E acho que ele não perde o título dele. Tipo rei? Tipo rei. Acho que ele não perde. Rei, né? Redondinho? Ele não perde, tipo, o título de Duque de Cambridge dele, sabe qual é? Até porque é um puta nome maneiro, tipo, Cambridge. Né? Porra, é a ponte do Atlético Mineiro, porra. Mas é. É basicamente isso. É... essa parada. Tá bom, chega de... Ah, eu também queria propor aqui no programa, cara, uma ideia genial que eu tive, que é um programa, é um reality show, Troca de Governos. Oi. Parlamento inglês vem governar o Brasil 2 meses e a gente manda o Temer 2 meses pra lá. Tá louco. Eu acho. A galera do Brexit, eles vão adorar ele, né? Eu acho. E aí vai ter, tipo, vários depoimentos, tipo, o David Cameron, né, que nem sei se ele já renunciou, mas enfim, o David Cameron lá no carro oficial falando, nossa, eu estou recebendo um tratamento da rainha da Inglaterra. E aí, sei lá, o Magno Malta entrando no metrô um pouco cheio falando, porra, os caras vão pro metrô, vão de metrô pro trabalho, não sei o que lá. Isso não é de Deus, não. Nome do Senhor. Isso é só uma parada madeira. Eu prefiro isso ao Bonner Evaristo, inclusive. Poxa. Puxa. Puxa. Puxa. Puxa. E aí, bora, próximo tema? Partiu? Vai, escolhe lá. Verdade, segundo a regra aqui do round 2, round 2, round foda-se do Disco Greninja, baixo frente soco, quem terminou a última rodada, começa esta próxima rodada. Então, senhor da eternidade, para praticar o auto-amor, Disco Greninja vai tocar pra você. Vai tocar pra mim, foda. Pra não precisar tocar pra mim. Uma palavra, aí deixa de ser auto-amor, na real, mas você tem a palavra agora. Então, lá em 2000 e alguma merda, porque eu não sou uma bosta pra datas, eles lançaram um jogo fudido chamado Hotline Miami. Que é um jogo que, dentre outras coisas, ficou famoso pela sua trilha sonora sensacional, estilo anos 80, bucetuda, porradão, sintetizador. Sintetizadores. É, e nessa época ficou famoso um músico, até então, underground da cena retrowave de Paris. Eu sempre quis falar isso. Caralho. Retrowave de Paris. A cena Retrowave de Paris e o Perturbator. É um artista. Ah, eu conheço. É muito bom. Ele fez uma das músicas da trilha sonora do primeiro Hotline Miami, que ficou famoso. Eu esqueci agora o nome, porque eu sou um bosta. É Disco ou alguma coisa? Miami Disco. É. E aí... Foi difícil assim? Foi difícil. E aí, no segundo Hotline Miami, que o jogo é extremamente inferior, mas a trilha é altamente superior... Ele também fez uma das canções que ficou altamente conhecida mesmo antes do jogo ser lançado. No hype do jogo eles já lançaram a música e ficou extremamente famosa. Porque a música é extremamente erótica. Na verdade você nem precisa se tocar, porque ela te causa orgasmo. Ela toca nada. Você já. Ela toca você, exatamente. O nome da música é, não por coincidência, Sexualizer. Sexualizer. Eita, nós, hein? Tá louco. Perturbator, ele trabalhava com os caras da cena do house parisiense também. Ele tem uma escola boa. Trabalhava com Cassius, trabalhava com o Mojo. Cara, o seu conhecimento sobre putaria me impressiona às vezes, sabia, Dago? Deixa, onde tem funk eu vou. Eu não preciso explicar essa parte. Dago Justiça. Conhece muitas coisas. Dago de muitos conhecimentos. Hasashi Daigo. Mas enfim, o Hotline Miami 2, ele é bem, bem mais ou menos... Que ele é basicamente mais do mesmo, só que sem muita substância. Não tem muita variação, não tem muita parada. É, a embalagem também não muda muito, né? A história é legal, mas o legal do um não era a história em si, mas era como a história era contada. E no 2, sei lá, ficou meio meia bomba. Mas o jogo ainda é muito bom. Talvez quem não tenha jogado o 1, aproveite mais o 2. Talvez. E a trilha é muito boa. Muito boa. Nunca joguei. É divertido, cara. Você vai jogar. É bem legal. Eu vou jogar no Vitinha. No PS Voto. É o PS Voto. Vitinha Brother. É. Eu acho que cada um tem que ter um PS Vita com seu próprio nome. Então o meu é o PS Voto. Boa. E quem tem. E quem se chama. Quem se chama Vitor, aí sim, tem o PS Vitor. O meu se chamasse a PS Veto. PS Veto, tá. Eu não sei como chamaria o meu. Não faço ideia. É. Nem eu também não. Eu tentei pensar. Sei lá, PS Vato Louco. É, PS Pinheiro, seu PSP, tá ligado? Pode ser. Caralho! PS Pinheiro. Cara, por que vocês estão nessa viagem? Sério, vocês estão drogados, cara? Porque eu vou. Peraí, deixa eu comi pizza hoje. Eu tô, cara, tipo, estressado. Não. Pizza com deixa cachaça, mano. Pizza não, com cachaça. Você deixa doido. Domino's. Era pizza do Capone. Não, Domino's hoje é até assim dobro. Ganhei duas pizzas, comprei uma só. Tipo, eu comi dois pedaços, tem tipo 12 caralho. Pedaços de pizza aqui, tem muita coisa. Mas eu acho que vou pedir uma pizza só pra mim agora. Duas pizzas só pra mim e vai durar a semana toda. Foda. Tipo, eu comecei. Se eu chegar, se minha namorada chegar agora do trabalho e não quiser comer, cara, eu vou almoçar a semana inteira essa porra. Ó, vou jogar aqui o dado. Desse caralho aqui, ó. Número. Porra, eu troquei o dado, eu peguei um D6 agora, uma fácil, mas 6 não é ninguém, tá ligado? Até 5 só. 1, eu de novo. É. Alto amor. Alto amor. Alto amor. Alto love. Caralho, que tema difícil, cara. Alto love era o nome de um disco do Kid Abelha. É. Porra, já sei! Caralho, já sei muito forte. Porra, esse programa vai sair sexta-feira. Sim. A gente tá gravando no 30 de agosto. Sexta-feira já é que mês, Daigo? Setembro. Ô, menino! Porra! Não vou deixar o Baeri sozinho nessa de pegar a música de outra coisa que não seja jogo, não. Mas eu não vou escolher a música de setembro, não. Porque essa é só lá no dia 21. Mas eu vou escolher uma música do Terra, Vento e Fogo que tem tudo a ver com o alto amor. Ah, foda. Todo homem tem um lugar. Ah, menino. No seu coração tem um espaço onde ele vai realizar suas fantasias. Ah, espaçonave fantasia, menino. Então, disco Greninja, Earth, Wind and Fire, Fantasy. Do disco Greninja 27. Cara, ia ser muito irado se realmente for 27, porque eu tô falando esse número e foda-se, eu não tenho ideia de qual seja, cara. Você chutou da bunda, hein? Óbvio, gente. Cara, pensa só, assim, quem no mundo saberia? Cara, o Pepe, o mestre Spider sabe, porque um dia esse viado entrou no site, cara, ele entrou no site e ficou olhando o podcast, ele procurou todos os Disco Ninja e catalogou, ele tagueou todos como Disco Ninja. Aí ele mandou mensagem, então, taguei todos os podcasts de Disco Ninja como Disco Ninja. E isso, caralho, tem tipo um ano, ele já não gravava há um tempão com a gente, mas aí ele, tô aqui com a cena do BFS, vou entrar naquela porra e vou ficar tagueando. Podcast. Caralho. Puta que pariu. Bom, pessoas, cara, sem pouca coisa pra fazer, ele, né? Ele devia estar num momento muito chato do trabalho dele, cara, fazendo isso. Mas eu quero acreditar que é isso. De gerenciamento de shoppings. Ah, já não é isso há tempo já que ele faz. Eu nem sei mais o que ele faz. Eu não faço ideia, mas é alguma coisa de telecom, se não me engano. Será que depois a gente xinga essa empresa e aí eles retaliam contra o nosso... Olha, não falei nada, eu até uso, inclusive. Também tenho. Então, felizmente. Então, Eu tenho um aluno que trabalhava nessa empresa, tá? Bode, você que foi editar, corta essa porra quando a gente falou o nome da empresa. Bota um pi um pouco maior, que se for um pi muito curto, todo mundo vai perceber qual é a empresa. E lá, você tá muito softcore, cara. Eu tô, cara. Não, mas é por causa disso. A gente não falou nada, eu falei só zoando. É porque eu tenho medo de mandar o cara embora, cara. Eu realmente fico com medo dessas porra, porque as corporações são monstros do futuro. Vai que alguém lá ouve. Vai que o presidente dessa porra lá tá ouvindo. E ouve eu falando que é uma merda, que é assim na... Tem que cancelar essa porra. É um Future lixo, Monster. Tá? Mas o... eu já nem lembro mais o que eu ia falar. Foda-se também. Eu vou falar outra coisa, então. Eu fui no campeonato de Lutia, fim de semana. Lutinhas. Fight in Rio. Lutinhas. Foi maneiro pra caralho. Ai, foi maneiro pra caralho. Foi maneiro pra caralho. Você é o narrador da parada? Você jogou Lutinha ou você só narrou Lutinha? Cara, então, eu tô com o meu recorde na Capcom Pro Tour, né? Eu ganhei uma e perdi duas. Na real, eu ganhei uma por W.O., e perdi as duas seguintes. Eu perdi pro maluco que foi o terceiro lugar da chave e o outro que foi o quarto lugar da chave. Então eu me considero moralmente o quinto lugar da chave, sendo que a minha chave tinha... A minha chave era a pool do Kioma, que foi o vice-campeão da chave. Você ganhou do Kioma uma vez? Não, eu ganhei um round do Kioma uma vez. Jogando E foi a chave também do Cabelo. O Cabelo jogou pra caralho. Eu achei que o Cabelo fosse ser campeão, mas aí ele perdeu pro Brolinho uma hora. O Cabelo, ele eliminou o Kioma duas vezes, ele eliminou a galera jogando de Fang. Fang é uma merda o boneco em tia, né? Fang é uma merda, todo mundo jogava de Fang. Toda vez que eu ligava aquela porra pra tinha alguém de Fang. Não, é porque tinha um viado online, um tal de World Combo, que ele hackeava o jogo e jogava de Fang. Depois pegaram ele e cortaram ele. Quer dizer, eu não sei se é por isso que você tá falando, mas eu tô falando isso. Mas não, era pra eu narrar, Daigo, algumas lutas só. Mas aí eu fui ficando, fui dando audiência e e aí ficou. Você ia e acabou indo, o fundo. Eu fui indo. E foi maneiro pra caralho, mano. Quero viver disso agora. Eu tenho que só aqui fazer um curso de garganta, porque... Caralho, gritei pra caralho, mano. Gritei pra caralho. Pô, cara, o nosso amigo Juarez pode te dar as dicas. Pode, pode. Inclusive, o Ricardo Juarez tá com um canal de YouTube agora, que eu não lembro o nome do canal, mas provavelmente... É canal do Ricardo. É canal do Ricardo, né? Cara, bom nome, né, cara? É tipo, tipo você ter um boteco, né? Tipo, canal do Ricardo. E, não, não é canal do Ricardo, não. Quer dizer, pelo menos não é barra canal do Ricardo, porque isso é outra coisa. Pode ser, talvez o nome do canal dele seja canal do Ricardo. É, eu vou procurar e vou colocar no acho link. Acho que é barra Ricardo Juarez, eu acho. Faria sentido. Mais um. Eita, porra! Tá saindo da moto. Mas pelo que eu sei, é canal do Ricardo, porque eu vi hoje um vídeo e tem isso na vinheta. Eu vou procurar e colocar no link pra galera, beleza? Mas tem o canal do Ricardo Juarez agora, ele é fera pra caralho. É e bom. Ouvir. Ele é sangue bom pra caralho. É o dublador aí do Johnny Bravo, da girafa do Madagascar, que não lembro o nome, Marlin, tipo isso. Não é Martin? Martin, girafa do Madagascar. E dublou o Tigra também, né? Numa dublagem de Thundercats, acho que é na segunda. Segunda. E aquele nunca pode falar, mas a gente sabe que foi ele, o Kratos, que a gente conhece. ele não pode falar em entrevista que ele fez. Porque, sei lá, cara, não pode. Mas assim, você pode falar pra ele imitar o Kratos e ele faz, mas ele não pode falar que fez, entendeu? Sim, entendi. É tipo isso. Cara, contrato é uma merda, né, cara? É, cara, empresa idiota que fez. Já falei, foda-se, próximo! Cadê esse caralho desse dado aqui? Esse capeta, satã aqui. Número 5! Jéssica Pinheiro. Eu? Esse sim. Magnífico avatar do Dogiva. O Dogiva. Esse cachorro. Esse cachorro com muito sucesso. Eu tava esses dias pesquisando só cosplays de animais de Overwatch, assim. É muito bonitinho. Caralho, as pessoas... Tem esse nicho, cara. Existe esse nicho de pessoas que vestem os cachorrinhos e os animaizinhos de cosplays de Overwatch. E é muito bonitinho. Meu Deus, a humanidade está perdida. Isso é um nível de furry muito... Isso é uma coisa que acontece, tipo, com frequência. Não é uma coisa que tem, tipo, duas pessoas no mundo que fizeram. Não. E aí todo mundo riu e foi legal. Não, são várias. Não, eu achei, tipo, da May, eu achei um hamster vestido de Reaper, eu achei... O cowboy também. Eu achei uma gatinha vestida de Tracer, meu, eu achei, tipo, vários animezinhos, assim, muito bonitinho. E aí eu achei esse dog vestido de diva, que eu achei muito legal. Aliás, ainda tem uma foto do seguinte, desse dog vestido de diva com Mountain Dew e um tanto de no pratinho. Eu achei aqui a gata, ou o gato de Tracer, caralho... Eu tenho vontade de ressuscitar o mapinho pra você pôr. Eu sequer consigo. Caralho, eu perdi minha merda agora. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Caralho, essa do Ramos tremendo. Vocês estão se tolando. É sério, você sentiu vontade de fazer isso com uma pinguaria, não sentiu? Uma pinguaria. Óbvio que eu senti. Caralho, cara, o hamster, cara! enfim, eu fiquei com vontade de vestir o meu hamster agora, de algum personagem de Overwatch também. Cara, boa sorte, eu acho que é o pior animal fazer isso, que é muito pequeno. Tipo, põe nele um top azul, pinta uma mecha pra cima de roxo e manda aqui a Zarya. Bom, não, já tem, já vi de meia. Soldado 7 meia. Mas aí, o Disco Greninja. Então. É que o tema é auto-amor. Auto-amor, vixe. Tá. Vixe, muita treta. Vixe, muita treta. Muita treta, é muita treta. Vixe. Tá, olha só. Amor próprio, já sei, amor próprio é você também acreditar em si mesmo. Caralho, pegou a tangente maravilhosa, Maré. É você saber o que você pode ou não fazer, quais são os seus limites. E o que, quais são suas metas, quão você pode chegar longe, e todas essas coisas bonitinhas que a gente vê por aí, mas é difícil colocar na prática, né? Vamos ser realistas, né? Mas tem uma musiquinha, então, que eu vou pedir pro disco Greninja tocar pra mim, que fala bastante sobre, tem uma letrinha bonitinha envolvendo isso, de você acreditar em você mesmo, nas horas mais difíceis, etc e tal, que é uma do Sonic. Eu vou pedir então o disco Greninja toque pra mim, Cosmic Eternity do Sonic CD. Eita! Oh, yeah. Sonic CD foi um bom jogo, né, cara? Eu curti jogar. Achei bacana. Sim, é um dos meus favoritos da série. Eu tava pensando aqui, a GG, ela é tipo o nosso balance softcore, sabe qual é? Justo. Sim, alguém precisa ser softcore pra equilibrar. É o Emanuele do espaço, né? Alguém precisa. Alguém precisa ser o Emanuele do espaço, exatamente. Ainda mais que hoje... No meio de brasileirinhas, alguém precisa ser o Emanuele do espaço. É, ainda mais que... Não, olha só, eu sou razoavelmente equilibrado, tá? É porque às vezes você perde. Às vezes eu perco a minha merda. Eu fico tipo Satsuno Hadou, moleque. Mas olha só. Não, mas eu já tracei meu próprio perfil psicológico. Eu acho que é a má influência. Com certeza. Assim. Eu já tracei meu próprio perfil psicológico. É basicamente o seguinte: se tiver tudo muito tranquilo, eu perco a minha merda. Pra equilibrar, tipo, pró um pouco causa, é? Pra levar um pouco pra entropia. Mas se tiver muito entrópico. Aí eu tento trazer mais pro pé no chão, tá ligado? Minha tendência naquele caralho, naquele jogo D&D, é tipo, lawful neutral, neutro. Aliás, aquele gráfico do BFS de alinhamento de D&D é muito bom. Tinha que achar de novo. Eu não sei mais onde está, Eu tenho aqui em algum lugar. Eu lembro que o Daigo O Daigo era Lawful Evil, era o banidor. E aí. Eu sigo a lei, a minha própria. Acho que o Senhor da Eternidade ficou de cruel, tá ligado? Que é claramente a melhor tendência. Que é o Lawful Evil. Não, é o Chaotic Evil. Chaotic é o melhor. É. E o Killer Azus era Chaotic Good, porque ri pra caralho essa porra. E agora, ó. Olha lá. O Pepe que era o. Neutro. Ele era neutro? É, tava no centro do gráfico. Quem é o neutro, cara? É o PP, né? É óbvio que é o PP. É o doutor Mestre Splinter. E esse Sonic CD? Tem essa porra pra... Eu comprei essa porra desse jogo pra Android e eu abri o jogo uma vez. Android, mano, você não se ama, não. A gente tá falando de amor próprio. Comprei pro réu. E aí... A gente tá falando de amor próprio, você tá falando de auto-amor. Há uma diferença sutil, mas há uma diferença. Ah, tá, desculpa, então continue, vai. Há uma diferença sutil, que foi, okay. Inclusive, o tema que foi pedido pelo Lucas Coquenão, tá? O Lucas Coquenão, quando ele via a Gegé falando de amor próprio, e, portanto, subvertendo, dando um golpe no tema dele... Dando um golpe, eu acho que ele vai ficar temerizando o tema dele. Eu acho que ele vai ficar meio bolado, tá? Mas uma pessoa que não vai temerizar o tema do Lucas Coquenão... É o número 6, não, já falei que não tem número 6. Número 5 já foi. Desgraçado. Caralho, já foi número 5. Número 6 não pode! Número 4! Tá viciado. Número 4, que é Dr. Daigo Hasashi. Sou eu? É você. Não, que bom. Ainda bem que vocês falaram bastante, que me deu tempo de fazer uma piada cretina sobre isso. Quando você está lá praticando auto-amor, seja lá onde for... Você quer ser invisível e inaudível? Depende da situação. Ah, não. É assim. Principalmente se você mora em casa que tem mais gente. Ah, sim. É nesse caso, sim. Então, portanto... The Lives and Times of Daigo Jung, cara. Não, porque eu não faço isso. É só o jeito que eu estou pensando nas coisas. Sério, não faço. A música é... Dago, tu não se machuca. Quando ele tá na necessidade, ele vai no puteiro. Tá sacanagem, né, mano? Quando eu sinto vontade, eu vou atrás de mulher, pô. Porra, Dago, mas o Dago, vou te falar pra lá. Dago, eu não acredito nem por um segundo, cara. Ah, Dago, sai daí. Olha só, eu vou... Suponha que... Eu também não acredito em você, mas suponha que eu acredite, tá? Olha só, você tem a idade que você tem e você sabe a idade que você tem. Então daqui a mais ou menos uns 5 anos... Você vai meio que tá virando a casa decimal. Vai estar perto disso, tá? Tu sabe ainda que tu tem. Aí tu vai ter que começar aí naquela especialidade médica aí, que é médico de homem, tá? E aí vai rolar aquelas intimidades, aquele... E aí o cara vai te falar o seguinte, a partir dessa idade, todo homem, se o cara não tiver uma vida sexual ativa, tipo, muito ativa mesmo, no sentido de ser semanal, recomenda-se que esse homem, ele se masturbe frequentemente para, por motivos de saúde, evitar que ele venha a ter uma hiperplasia na próstata. Santo Cristo. Eu tô te falando isso pelo seguinte... Vou ter que virar meu pai, então. Vai ter que virar seu pai. Tô te falando o seguinte, meu avô, antigo apresentador de Os Mais Belos Boleros, lá na década de 50, nas décadas de 50 e 60, na Rádio Olinda, ele teve uma hiperplasia na próstata. Toda a próstata aumenta, tá? Caralho. Vai ficando mais velho. Toda a próstata aumenta, é normal. No homem, tem 3 partes do corpo que não param de crescer. A orelha, o nariz e a próstata. E uma que não para de sofrer a ação da gravidade, que é a pelanca, tá? Então, o médico falou isso pro meu avô. O senhor tá tendo essa porra dessa hiperplasia e ele teve que tomar um remédio muito filho da puta que esqueceram do remédio. Eu até mandei pra ele uma vez umas amostras grátis e dei um dinheiro pra ele comprar uma época. Eu esqueci. Não sei o que lá, DART, o nome do remédio. Alguma coisa DART, porque tinha um nome... Já não gostei de não, tem dardo no nome. Tinha um nome de tipo magia de D&D a parada. E o meu avô tomava esporro por isso, porque ele não tocava punheta. É isso. Que beleza, né? Revelei, tá? Cara, imagina, você antes toma esporro, você toma punheta. Não, é porque assim, cara, meu avô já tá com mais de 70 anos, então a ereção do homem de 70 anos não é uma parada exatamente igual ao do homem de 20 a 30 anos. Tu tá lá, tipo, Rogério Skylab, doutor, me explica porque é que às vezes quando eu fico parado sem fazer nada, eu tenho uma ereção. Não é mais assim, entendeu? Então, tipo, a ereção pode ser tipo um evento, tá ligado? Cometa Halley, ereção... Não, mas esse é o ponto. É tipo assim, caralho, o pau ficou duro. Aí você vai e faz o que você tem que fazer, né? Sim, mas assim, às vezes... Tipo, um embalo, duro. Pode ser uma parada tipo... Ih, dia 15 do mês, meu pau ficou duro. Isso, caralho. Então o maluco tem que fazer tipo... Vai no banheiro, um esforço, tá ligado? Caiu o cheque da minha aposentadoria. Pra fazer essa porra, e vai ver, caiu o cheque da aposentadoria. Tipo, às vezes é o momento mais excitante do mês, tá ligado? Eu não sei, eu nunca tive isso aqui, 75 anos. É basicamente... Então, Daigo, eu estou falando isso, senador Daigo, pra que o senhor saia desse tabu, tá? De achar que cada vez que você se masturba, Deus mata um gatinho. Isso vale pra todo ser humano. Isso não é um tabu. Eu prefiro gastar munição em algo vivo. Tá bom, então esse é um bom argumento. Agora escolhe a tua música. Tudo bem, como eu ia dizendo, é necessário para aquele que mora e com mais pessoas que ele seja invisível e inaudível na hora do alto amor, correto? Para correto. Que você não chame atenção. Sim. Essencial, portanto, eu diria. Portanto, eu escolhi uma música da trilha sonora de Time Ranger chamada Time Shadow. Sugata Monaco. Caralho! Também conhecido como A Sombra do Tempo, invisível, inaudível, interpretado por Yukio Yamagata, o homem que mata chinchilas para pôr em seus casacos. O homem dos berros, cara. Eu queria ter a voz desse cara, maluco. Sensacional, yeah. Crooner. Vamos chamá-lo de um Crooner. Portanto, Disco Ninja, por favor, toque para mim Time Shadow, Sugata Monaco, Oto Monaco. の切れ間吹き抜けてくる音のしない黒い風今日明日に書き換えてゆく闇夜に舞う黒い羽 Look down あれは foi, está tocando. Acabou a escolha, hein, Daigo? Parabéns, hein, cara. Boa. Não, e a defesa tocou, foi melhor ainda, cara. Né? Música de tocou sempre é bom. Mas a abertura de Time Ranger também serviria, né? Porque, afinal, o alto amor também é uma forma de ir para além do tempo e do espaço. Porra, go over time and space. É. Go over time and space. A civilização humana finalmente atingiu a paz duradoura. Porém, dá alguma merda que eu não lembro mais a tradução. E... essa para, muito bom, muito bom. A abertura americana eu acho que é tão boa quanto, inclusive. Time Force? É, a música é muito farofa, mas é uma farofa muito maneira. Eu me amarro. É, de maneirinha, será? Cheers! É. O cara que é chato, né? Time Ranger, no Power Rangers eles tiraram isso, porque eles são os imbecis. Mas no Time Ranger, a Rosa é claramente a líder do grupo, sabe qual é? Não, isso ela é. O vermelho é o protagonista, mas a líder do grupo é a Rosa. Ela que grita. Quando do Time Force. É, ela que grita. Time Force é, sim, ela é a líder. Ela é a líder, mas o vermelho parece muito mais que ela. No Japão. Ah, um pouco contrário. Porque ela é filha do coronel, sei lá das quantas lá da base. É, ligado. Não sei se no japonês é assim, mas no americano é mó parada, tipo assim, ela só é a chefe porque ela é a filha do dono, tá ligado? Isso. Oh. Não. No Japão ela é... Eles são irmãos, né? Ela não. É mérito. Eu tô confundindo, desculpa. Não, a japonesa ela é por mérito, claramente. Não tô falando que a Ranger Rosa americana não é por mérito, não, mas assim, é tipo o capitão da seleção de vôlei ser o filho do Bernardinho, tá ligado? Sim. Acho escroto. Ela é fodona, né? Na versão americana tem isso, tem esses comentáriozinhos. É. Ela é fodona na equipe, e aí tem o outro lá que era o filho desaparecido também, então. Não, peraí, você tá pensando no Lightspeed Rescue. Ah, é verdade, eu tô confundindo. Lightspeed Rescue tem a Rosa lá que a. Ah, como é que chama? A enfermeirinha. Ela é meio narigudo. Ela morre, né? Ela não morre. A japonesa é uma família, não é? São cinco irmãos. Google Five são cinco irmãos. Ah, é mesmo? São. Sim. Caralho, que maravilhoso. A música de abertura mais fantástica é de Google Five. Sim. Eu nem sei a letra, mas eu acho maravilhosa. A tradição é muito boa. Tipo, A melhor letra, com certeza, é de Sam Vulcan. Nada é melhor do que aquilo, cara. Se o sol se apagar, nós todos não teremos mais a luz. E isso é todo mundo tem que louvar a música do Sam Vulcan, beleza? Inclusive, eu acho que a gente tinha que substituir o hino nacional pela música do Sam Vulcan. Eu ia falar uma parada pior, mas ia pegar muito mal, tipo, substituir o Pai Nosso por Sam Vulcan, entendeu? Substituir a oração que Jesus nos ensinou pela oração que o Akira Kushida nos ensinou, tá ligado? Na música do Sam Vulcan que a gente fica falando dos animais, o panta, como é que sim, é? Sim. É, Águia, Tubarão, Shark, Pantera. Pança. Isso! Nossa, eu adorava essa parte da música. Pantera, nosso espírito vai explodir, blá, blá, blá. Nosso vai espírito queimar, queima caralho. Como o sol. Ayo Sentai. Muito bom. Vamos indicar indica um tokusatsu aí pra quem nunca viu um tokusatsu na vida. De preferência, um que o cara acha em português. Achar em português? Bom entry level, assim. Diga um tokusatsu que não seja um lixo, duvido. Ah, para de ser isso, moleque. Jiraiya? Porra, Jiraiya é bom. Jiraiya e Jiraiya, na abertura de Jiraiya, lembre-se muito bem, tá? Que ele ficava andando de carro e aí ele pulava de rapel num prédio de escritório, num prédio de escritórios e ficava derrapando no chão enquanto os salarimen ficavam olhando pra ele. Tipo, esse é o invisível e silencioso. Mas o encerramento, não é o encerramento de Jiraiya, que é só a silhueta deles treinando karatê? Shinobi 88, sim. Não é Shinobi 88? É. Cara, ele e o pai dele brigando. Tem uma abertura de Naruto que é a cópia descarada de Shinobi 88. Sério? Sim. É, Naruto Shippuden. Pode ser que o Shinobi 88 já seja cópia de alguma coisa. E aí o Naruto Shippuden é cópia da mesma coisa, tipo, referência de uma parada muito antiga, sabe? Se fode, essa parada a silhueta do tatame é meio que, tipo, clichêzão japonês. É o Kage no Mai, tipo, a dança da sombra. É verdade. Eu acho que exatamente do jeito que é em Shinobi 88, tem fogo enquanto eles estão lutando na sombra, eu acho que é referência do Kage no Gundam, aquele seriado do Hanzo Hattori. Cara, eu ia falar Kagemusha, mas Kagemusha é um filme do não tem nada a ver. Do Kurosawa. Tem ninjas lá também. Tem. Kagemusha, a sombra do samurai. Oi? Tu recomenda Jiraiya pra começar? É um bom entry-level. Eu recomendo o Inspector. O Inspector é o que eu recomendaria. Não, Inspector não, eu recomendo Soul Brain. Tá, pode ser. Soul Brain é continuação do Inspector. Né? Mas eu acho Soul Brain melhor. Soul Brain é bem mais aproveitado, tipo... tem uma progressão que eu sempre gosto de citar quando eu penso nessas três Rescue Series. Caiu tipo, o 6 de novo no dado, tá? Qual dos três é o que tem a mina na equipe também? É tipo, Soul Brain. Soul Brain. O Inspector, eles enfrentavam tecnologia desenfreada e crime organizado. Sim. Soul Brain enfrentava crime organizado, tecnologia desenfreada, pessoas com poderes psíquicos e fantasmas. Aí, em Exedraft, onde, tipo, basicamente não tem dinheiro pra ter as outras coisas, eles acabam a série enfrentando o próprio demônio. Irado. Pô, caralho. Irado. Satanás encarna num maluco chamado Daimon, que é só pra ter sacanagem, e começa a destruir a base deles e mata policiais, e o Massacre tem que voltar com armas novas pra eles poderem matar o capeta. Foda. Pô, Daigo, agora um Tokusatsu que você não pode recomendar assim, como é entry level pra família cristã brasileira, é o Cybercops, né, cara? Por que não? Porque vai ficar aquela banda de criancinha gritando, eu quero ser Lúcifer, eu quero ser Lúcifer. Eu não ligo. Porra, passava Dragon Ball Z na Globo, tinha o Senhor Satã, porra. Satã. Ah, é, tipo, Satã. Killerazos, você, vai. O Altamor, pra fechar. Oh, o melhor só podia ser você mesmo, pra fechar esse tema. Claro, olha só, o Altamor. Esse Altamor que alguns amigos nossos praticam pensando em certas coisas que a gente não pode falar por aqui, senão essa galera vai presa. Esse pessoal vai se amarrar na minha sugestão. Disco Ninja, eita, toca pra mim, eu vou falar em inglês porque eu não sei ler esses kanjis. Okay. World is Mine, Hatsune Miku, Project Diva. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tava falando de golpe baixo aí e tal. É. Esse aí é um golpe socador, cara. Entendi, socadores. Socadores, cara, do BTS. Eu juro que eu tentei um dia jogar esse jogo da Hatsune Miku no PS3. Já peguei o demo pra ver se eu ia gostar, porque, pô, Rhythm Game, você fala... Bem, DDR, né? Poderia ser. Não, mas é diferente. Puta. É de cantar, Hatsune Miku. Não, era de apertar os botões mesmo que eu joguei. É aquele de ritmo, é aqueles primeiros Project Diva que você não precisa tipo, cantar. Tipo o Endan, sabe qual é? Só que o Endan é bom. Isso, o Endan é bom. O Endan me amarrei pra caramba. Quer dizer, até eu joguei a versão americana, americana de o Endan é legal, que é o Eat Beat Agent. É, eu só não gosto da caracterização, mas eu entendo a escolha. É. Podia ser cheerleader. Mas tinha que ser homem, né, na porra do jogo. Aí, basicamente. Fizeram aquela merda. Tinha que ser homem, ia ser irado. Tem, né? Podia, tem, cara, ia ser irado, é. Eu nunca vi. Ah, mas tem, sei lá, tipo o Thunder from Down Under, que é um espetáculo em Las Vegas, que são 5 malucos australianos sem camisa, tá ligado? Eu já dei informações demais sobre isso. Mas... mas é isso. Que é o que eu fui no Outback ontem e eu lembrei. Tem o Thunder... Thunder from Down Under. É exatamente esse nome. É o chocolate Thunder from Down Under. Né? É, no Outback é o chocolate, né? Mas é no hotel Excalibur de Las Vegas. E eu também não tô dando informações demais. É porque eu fico hospedado nesse hotel. E aí eram duas atrações dessas de strip pra mulheres. Era o Thunder from Down Under e pra homens... Tô falando aqui sendo bem preconceituoso, tá? Pra... mulheres cis hétero e pra homens cis hétero. O Thunder from Down Under pra elas e o Fantasy pra eles. No caso, nós. E eu fui nesse Fantasy. E assim, tem demais. Mostra peito. Que nem o Thunder from Down Under, por sinal. Mas é um bando de maluco sarado australiano. É essa parada. E tu tinha cartazes gigantes lá. Thunder. Podia ser esses caras, tá ligado? No Elite Beat Agents. É um bando de Go-Go Boy. Ia ser um conceito, tá ligado? O jogo de Go-Go Boy. Aí o cara ia lá dançando as músicas assim. Porra, manda um. Bota a gente do FBI aí. É maneiro. Idiota. A gente da CIA que dança. É, a gente da CIA, coisa imbecil. Essa parada. Eu... O original japonês era o quê? Eles... Eles são eram... aqueles caras que animam briga, né? Ah, que animam briga? Sim, aquelas brigadas de torcedores mesmo, né? Com os caras com aquelas braçadeiras, bandeirão. Tem uma tradição. Normalmente os caras de Oendan animavam jogo da escola e treta mesmo, né? Os caras iam pra animar treta mesmo. É tipo Guerra Antiga, né? Que vinha aquela bateria, né? Tocando, que era meio que pra... Sim, é bem isso. De certa forma, pra coordenar o esforço de guerra, né? E ter esses caras torcedores lá. É, mas eu chovei muito aqui. Chove em São Paulo. É bom que chova. Chove, mas quem está na chuva não quer se molhar, disse Dilma uma vez. Nunca esqueceria dessa frase dela. É, eu pensei que você ia cantar alguma coisa com chuva no meio. O Lobão, né? Vamos puxar Lobão aí. Não. Não é Lobão. Vai puxar Guilherme. Porra, prefiro. Arantes. Aqui prefiro, é um lugar cristão. Prefiro puxar um baseado ou puxar Lobão, mano. Tá maluco. Vai puxar Guilherme Arantes. Vai cantar Deixa Chover, Deixa a Chuva deixa Molhar. Deixa chover, é, porra. Cai a chuva e molha o meu amor, tá ligado? A chuva cai e ela vai passando. Baby, baby. Será a que chuva cai, a rua inunda. O Killerazos, eu vou pedir pra você começar o terceiro round. Deixa eu... Vamos sortear o último, né? Pra não... Senão a gente pediu pra galera falar tudo isso aqui de bobeira. Se bem que a gente escolheu um, né? A gente já escolheu dois, na verdade. Mas não, o primeiro foi aleatório. O primeiro foi aleatório. E agora... Não, o primeiro foi do Gazini. Foi o primeiro foi do Gazini. Não, mas não foi... Não escolhi, tá ligado? Não falei, eu quero que seja esse. Eu sorteei mesmo. Eu joguei o dado. Caraca, tem um tema muito... Caraca, enquanto envia e-mail pro seu chefe explicando que não vai trabalhar porque tá mijando pelo cu, agradecendo mentalmente a Nokia por ter inventado o celular com internet. Caralho, é esse então. Foda-se o dado. É esse. Meu Deus. O tema é música pra se escutar enquanto... De novo, já, por favor. Envia e-mail pro seu chefe explicando que não vai trabalhar porque tá mijando pelo cu, agradecendo mentalmente a Nokia por ter inventado o celular com internet. Então, Jean Bruni Mello, você foi o saudoso inventor do... Contemplado. Clerado, já pode. Vai. Ele mandou uns muito bons aqui, além dele. Caralho! Enrola papel alumínio em um ovo. Jean-Claude Mello é o MVP desse programa. Caralho, enquanto você precisa passar tempo, porque caiu na escala de plantão noturno do programa e esqueceu de levar um caralho para o observatório. Muito bom. Caralho, ele mandou uns muito bons, cara. Sim. Ou seja, ele é MVP. Play of the game é dele. Sim, Play of the Game. É Play of the Game ou Play of the Match? Eu nunca sei. Play of the Game. Beleza. Essa galera tá tão freestyle aí nos temas, cara. Tá misturando tanta coisa. Tem o do Léo Sanches que é: enquanto você se questiona se está gordo ou grávido e se o Burger King é o pai. Você corre para ser o primeiro a chegar na locadora sexta-feira de manhã sem perceber que as locadoras fecharam as portas há mais de 15 anos. Caralho. Essa é deprechou pra caralho essa. Essa é top. Essa é bem assim, tipo, é aquela do Sonic, né? O problema de ser mais rápido que a luz é que você tá sempre na escuridão, né? Um dia o Bruno acabou de mandar mais um. Enquanto tem um bandido mandando você passar o celular, mas a música tá tão boa que você pede pra ele esperar acabar. Caralho, a gente tem que ter feito cada pessoa falar um tema diferente em cada rodada e foda-se, cara. Sim. Caralho, parabéns esse tópico. Quando você se apaixona por um garoto ou garota, mas ele ou ela só quer viajar o mundo em busca do mais forte. Porra. É o tema da Sakura, né? É o tema da Sakura, cara. E total. Ai, caralho, cara. Puta que pariu. Vai lá, Clerados. O tema é aquele e-mail lá do chefe. Eu vou pegar esse daí mesmo. Vocês peguem outros, por favor, pra ser muito foda esse negócio. Cara, vocês me surpreenderam. Vocês misturaram tanta coisa num tema só que eu só posso responder com um mashup das melhores músicas da década passada, da década passada, e foda-se, não lembro mais de quantas músicas. Duas décadas, sensacional. Isso é jogo sujo. Deixa não, eu não é jogo sujo mesmo. Jogo. Tá mijando pelo cu, porra. Me pare. Ah, essa pessoa, puta que pariu. Não vai agora não. Vai agora não. Espera o programa acabar, vai. Essa música aí que eu passei é um mashup Everybody's Situation. Nossa, cara, essa porra, eu não entendo o conceito dessa merda, tá ligado? Eu te passei o vídeo pra você pegar a música, do que não tem as cenas dos filmes, que tipo, depois você procura aí. É o lyric video. É só botar lyric video. Bota TMA Bird Everybody's Situation lyric video. Eu recomendo todo mundo ver esse vídeo, cara, se é testosterona, é um hormônio masculino, essa daí nostalsterona, é o hormônio da nostalgia. Caralho, maneiro, gostei do nome, bom nome, 10 de 10. Gostaria. Caralho, esse mashup é maneiro, cara. Assim, eu não gosto, mas ele é maneiro. Eu admito que ele é maneiro. Eu admito. E você falando disso, eu acho que eu vou tentar usar um mashup também, tá? Ok. Então, tá. Vamos lá, vamos lá. Vou lá o dado aqui, então. Vamos lá. Vamos ver. Caralho, eu de novo? Não vou ser eu, não. Ah, você eu sim, não pode trair o dado. Dado é soberano. Pode, você não pode, você não pode cagar na cara do dado. Eu não posso, eu posso mijar na cara dele com o cu. É, enquanto envia e-mail para o seu chefe explicando que não vai trabalhar porque tá mijando pelo cu, agradecendo. Ué, você não, a gente não vai escolher outro? Cara, pô, quer fazer isso? Eu topo. Vamos, faz, vai. Bora, pô, tem muito tema bom, cara. Tomar no cu, só tem. Número, caralho, só cai número repetido. Aí depois negocia, os caras que vão ficar putos que a gente escolheu. É. Teve um que a gente fez a rodada inteira e o outro não fez. Mas foda-se. Okay, isso aqui é da democracia. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Enquanto você gasta no fliperama o dinheiro que a sua mãe te deu pra comprar pão. Caraca, quem nunca? Léo Sanches. Cara, gostei. É, enquanto você gasta no fliperama o dinheiro que somente deu pra comprar pão. Eu vou nesse. Ah, já sei. Eu vou usar um mashup. Eu vou usar um mashup que é Tati Quebra Barraco Rolling Stones. Nossa. Meu Deus! Satisfaction barra satisfação. Eu vou mandar pra vocês e esse é o meu. É a minha escolha. É a minha opção. Essa é a sua opção final. Essa é a minha opção final. Aperta o verde e confirma. Cara. Lacrou. Lacrou, entrou, ficou. Você sabe que esse tema agora mudou, né, cara? A gente não recebe mais dinheiro da mãe pra comprar pão, mas a gente tem aquele saláriozinho nosso que a gente fica assim, porra, eu posso ter comida em casa ou eu posso comprar essa parada aqui. Isso é clássico. É tipo, cara, eu posso jantar um mescal hoje. Mescal? Sim. Cara, desculpa, eu sou pobre, o que, que é isso? Que? Tá bom, cara, é um achocolatado em pó zoado do Baeri. Sério que ele não entendeu o que você falou, Nescau? Porra. Não, ele não falou Mescal, não. Mescal não, não é... Mescal? Caraca, eu tava achando que ele tava falando de mescalina. Caralho, a galera precisa parar de cheirar, puta que pariu. Prenda, mas... É, Mescal, cara, uma bebida alcoólica destilada produzida a partir do agave. Eu sei o que é o Mescal, mas você tem que entender isso quando ele falou Nescau, é foda. Cara, foi mal. O Clerados, ele é muito bêbado, cara. Ele é muito bêbado, cara. Ele e o Ludobardo são as piores pessoas pra isso. Os malucos só pensam em bebida, mano. Tudo é bebida. Tu fala, sei lá, Mas fala... o Clerados não tá numa fase sóbria agora? Não, mas porra nenhuma. Foi tudo... Não, pô, cara... Foi chincana. Foi chincana isso aí. Foi comendo hambúrguer agora, só. Ah, isso aí é... Não, tu tinha que ver, cara. Ontem eu fui malhar e depois corri pro jogo de futebol do trabalho. Porra, detonei. Olha só, hein. Que bom. Detonei. Tô Bill, cara, tô Bill. Bill. Só se for Bill mesmo. Só se for Bill, vai ser Bill igual aquele. Aquele bode lá da tirinha das cabras. Tirinha das cabras? A tirinha das cabras nordestina, que eu esqueci o nome agora. Ah, porra, é o. Caraca, é o. É bode. Bode gaiato. É, isso aí. Caralho, bode gaiato é muito. Você é aquele Bill. Caraca, é sério, eu não vejo uma tirinha tão boa e tão contemporânea quanto essa. Eu não sei. Eu também não sei, não. Eu sei o seguinte, ó. Eu sei isso aqui, ó. Eu sei que agora é o número 3, Killerado. Não, Killerado já foi, né? Então não pode ser Killerado. Número 5, vai, GG. Eu preciso escolher um tema, né? Cara, apareceu um monte. Você quer sortear ou você quer escolher um? Eu vou escolher esse último que surgiu aqui. Abraço, Saci de Patinete. É isso, abraço dos seus patinetes. Tá, bom tema, gostei. Olha só, se você não escolher o encerramento de Lost, eu acho que é vacilo. se bem que não, né? Porque o negócio é o depois do Lost, né? É, tem que vir depois do Lost. Não, eu fiquei inspirado e agora eu quero também mandar um Mega Mix, assim. Aí eu vou mandar um dos que eu mais gosto, que é um do Global DJs, que é o San Francisco, o nome da música. Boa. San Francisco. Toca pra mim, DJ! Global DJ San Francisco. Paris, London, LA, Chicago, the global DJs, Moscow. Yes, tá aqui, eu mandei. São Francisco. If you're going to San Francisco. É bom, né, cara? Porque ficou um misturadão supremo, né? De todas as coisas, né? E não segue lógica nenhuma, porque, tipo, não fica mais baixo preto do que isso, né? É tipo baixo preto, né? Exatamente. É tipo isso, exatamente, né, cara? Caralho, a gente tá de parabéns, mano. Tá muito de parabéns. Tá muito de parabéns. Tipo, que mashup é esse? Cara, ele tem um monte de coisa. Ele tem o California Dreaming, ele tem... Puta, esqueci o nome da música do Benny Benassi também. Tá no meio aí também. Aí, falar pra vocês, pontzão. É um que é Ramones Bahia. É o Hey Ho, Let's Go Bahia. Depois procurem. Hey Ho, Let's Go Bahia. E é vídeo. Eu gosto daqueles mashups que eles fazem, que eles pegam tipo, sei lá, Slipknot, e aí a música é tipo Tieta, sabe? Do Agreste, assim. Nossa. Ah, que é tipo uma dublagem, né? Tipo isso, é como se estivesse tocando a música, sabe? Isso me faz lembrar a versão do bonde do rolê pra Tieta do Luiz Caldas. Pô, eu dei mole, eu tinha que ter escolhido aquela do Chatuba e o Hakusho. Mas não dá mais tempo de mudar. Eu vou Chatuba e o Hakusho. Vou tocar ela. Pera, não, eu lembrei de uma música. Como que era o nome da... Eu esqueci o nome do cara, mas ele fez uma versão tipo forrozinha do Sultans of Swing. Como que é o nome do cara? Meu Deus, peraí. Sultões, deixa eu colocar aqui, Sultões do Swing, deve aparecer. Meu Deus do céu. Ah, tá, tô ligado. Versão brasileira. Ah, não, eu quero mudar meu pedido, eu quero tocar essa pro enquanto abraço assim. Eu não consigo te esquecer, o meu amor é todo seu, princesa. Fico sonhando com você, onde vou te encontrar? Me diz o que é preciso pra ter você, baby. Enquanto abraça assim, ok. De patinete. Aí ele cai, né? Nossa, que idiota! Esse abraça assim, ele cai, porra! Cadê o equilíbrio, porra? Cadê o equilíbrio? Você pode abraçar dele e dar nele o suplex logo. Você faz com o pele. Ai, meu Deus. Tu vai trocar de música. Wife, não pode fazer isso, sabe? Na metade. Metade do preço na Steam, hein? Aí perdi o jogo de Junior. Você quer me o programa, foda-se. É isso mesmo. Não, não. Tu quer trocar ou tu não quer? Tu quer trocar mesmo? Troquei já. Trocou já? Então, olha só. As pessoas já ouviram a música e foi mentira. Agora elas descobriram que, na verdade, o que elas acharam que elas tinham ouvido não foi o que elas ouviram. Sim. Mas sim que elas, na verdade, ouviram uma outra coisa, entendeu? Sim. Uhum. É tipo Dio, né? É. Você achou que era não sei o quê, mas era eu, o Dio. Sabe qual é? Essa parada, na real. Então eu vou trocar a minha também. Ninguém ouviu... Na verdade, ninguém ouviu, então... Puta que pariu, cara. Não, ouviram sim. Não vou fazer isso, não. Eu não vou trocar, não. Caralho, que maneiro que tá, porra. Vamos ver quem é agora. Pera aí. Número 5, já foi. Não, só sobrou eu, né? Só sobrou o Tarko? Não, sobrou o Tarko. Ah, não, tem um caso. A gente pode escolher como cavaleiros. Só cai número 6, mané. Número 6. Caralho, tá sacanagem, mas caiu 6 3 vezes seguidas. Número 4. Isso é porque você não tá numa mesa jogando dados, né? Um cacete. É. Não tinha ganho. Taiko. Ah, oi. Porra, agora que vocês falaram desse negócio de não poder certas músicas, agora eu receio sobre a minha escolha. Quais músicas você não pode? Não entendi. Também não. No geral, cara. Não, mas o Pivoto falou que essa do Global DJs não podia? Falou? 9 minutos? Eu nunca disse nada disso. Tá maluco você? Olha o Daigo querendo te dar um golpe aí. Ela trocou porque ela quis. A música não toca inteira, necessariamente. Toca 1 minuto claro e meio da não. Música, mas pode fazer o que você quiser. Já que é assim, quer tocar? Quer tocar Emerson Lake and Palmer, tá ligado? Tipo, 27 minutos, você quer Tarkus? Quer fazer isso? Não, vai tocar Genesis com Peter Gabriel, que era 20 minutos de música. Nossa, porra, vai tocar 1 minuto e meio dela, no caso. Cara, mas tem pouco no osso Emerson Lake and Palmer, eu vou até separar aqui. É o melhor. É o Exhibition, cara, pode ouvir. É o melhor nome de banda com 3 nomes depois de Earth, Wind and Fire. Ah, tem o Crosby, Stills e Nash também. É verdade. Mas é porque depois entra o Young, entendeu? Ficou com 4. Não, acho que é antes. Neil Young é antes. Ah, é? Então é isso aí que você tá falando. Beleza. Mas enfim, deixe-me escolher um tema. Escolhe um tema. Vou escolher um tema. Deixe-me ver... Ah, por que não? Menina aqui, o Davi Raquel Rastelli, que eu creio que seja o licantropo filantropo, o O Homem de Vários Nomes, DVD, acho que era outro nome, falou que enquanto espero promessas vazias serem cumpridas, ô louco, coisa que estamos fazendo este ano, algumas na medida do possível, porque também temos vidas normais e comuns, enfim. Mas eu escolhi uma música. Temos sim. Incluindo a vida comum de um de nós o impediu de estar aqui entre nós no dia de hoje. É verdade. Mas aí eu escolhi um Coringão, escolhi uma bela música, esta bela linda canção. Tema de um seriado safado dos anos 80. Passava nas manhãs do SBT, eu assistia, tinha dublagem do Chaves, era divertido. Nossa. Meu Deus. Chama-se... Hype. Não, chama-se The Greatest American Hero, o seriado. O nome da música é Believe It or Not. Vocês já ouviram na Antena 1, que eu tenho certeza. Portanto, Believe It or Not? Deixa eu ver. Na hora que você bateu o ouvido, você sabe o que que é. Portanto, Disco Ninja, você erga-se e toque para nós... Joey Scarberry com Believe It or Not. Antena 1, a Light FM. Não, na hora que começar os acordinhos do começo, já era. 103,7. Antena 1, pra vocês, 103,7? É, 103,7. Era, costumava ser, pelo menos. Eu não lembro mais. Mas ainda é AM, né? Não, FM, 103,7. A AM é 1000 e cacetada já, a frequência. Engraçado, porque aqui é AM. Mas não deve ser um número tipo 103, deve ser tipo 1280, entendeu? Aliás, mãe, aproveita que você tá aí. Qual que é o número da Antena 1? Ela tem que falar perto do microfone. Fala perto do microfone. Mãe, fala perto do microfone. Sabe sim. Mas é a M, não é? Você tá doida? Pô, não era M. Não, pô, deve tá maluco, cara. Ninguém baixou de rádio AM hoje em dia. A M é só coisa de futebol, pô. Futebol, troca. É. Aquele som ruizão de AM, mano. É um negócio... Futebol ruim ainda, de terceira divisão. É, modulação de amplitude horrorosa, pô. Aí, eu não conheço essa música não, que você mandou aí. Sério? É, que eu tô... Muita juventude junta. Eu não acho que eu não escutei muito pouco, então, na rádio, porque eu realmente tocou os acordinhos aqui, eu não lembrei não dela. Não me é familiar. Ainda mais o tanto que ela foi plagiada depois disso. Ô, louco. Foi. Olha só, falta só o... Ó, quero... tenho certeza que esse lado vai tirar 6 agora. Só porque eu tô... Aí, tirou 6. Cara, ele tá viciado mesmo, seis cara. Não, 6 pra ninguém. Só tem 5 aqui, tá ligado? 3. Não, agora saiu certo. Pior que o 3 é o... Não, nem é a solidariedade, então foda-se. Mas, Dr. Castro, com a palavra pra fechar aqui a... Esse cara, assim, seguindo nessa lógica, eu vou homenagear aqui o nosso amigo Léo Sanches, porque, bom, ele merece, né? Primeiro porque ele é um gênio, né? Depois ele é um cara criativo, ele é um cara bonito, é um cara criativo, cara bem sucedido. Desenhou os melhores GIFs da internet inteira. Sim. Então eu vou homenagear ele aqui quando ele diz... Enquanto você corre para ser o primeiro a chegar na locadora sexta-feira de manhã, sem perceber que as locadoras fecharam as portas há mais de 15 anos. É muito bom isso. Que é uma situação... Assim, eu posso escolher duas músicas? Não, né? Ia ser muito overkill. Ah, pode, vai. Eu ia escolher uma música pra quando ele tá indo na sede pra academia. Gostei. Pra locadora. Academia. E a outra pra quando ele chega e tem a decepção. Ele tá indo pra academia dos jogos, né? Que eram as locadoras. Não, vai lá, pode escolher. Pode escolher duas. Uma delas é curta. Eu permito. Não, cara, pode escolher. Emerson Lake Palmer, se quiser. Vai ter um minuto e meio só. A primeira é que eu lembrei do quando o Daigo falou de seriados dos anos 80, eu lembrei de um seriado dos anos 90, na verdade, deveras interessante, chamado Pacific Blue, que era de um monte de policial filho da puta que ficava na bicicleta. Os policiais de bicicleta de praia? Era tipo na onda de Baywatch, saco é? Só que vocês salvavam vidas, eram os brothers de bicicleta. E que tinha uma abertura sensacional, cara. Tem tudo a ver, assim, quando você tá no caminho, assim, acordando de manhã empolgado, entendeu? Em direção... Era tipo um panquinho, não era? Era tipo o quê? Era um panquinho misturado com blues da vida. Cara, era meio punk, meio blues e meio música havaiana, tudo ao mesmo tempo. seriado levou na Surf Globo? Music. Não. Cara, acho que não. Ele passava, tipo, num daqueles USA Channel da vida. É, ele passou na AXN, na verdade. É, não. USA Channel e AXN é a mesma coisa, porra. Não. Era USA e virou AXN depois. Não era isso? Não. O Tele 1 não virou o AXN. É? Sim. Ah, então foda-se. Passava numa dessas merda aí. Eu acho que chegou a passar um tempo na Record essa porra. Mas eu posso estar enganando. E aí, quando finalmente o sujeito chega na locadora e ele percebe que agora é um restaurante japonês, porque não existe locadora há muitos anos. Ou uma igreja. Ou uma igreja. Pô, não abre igreja mais, só se for igreja universal, caralho. Não, mas e é aí, uma igreja universal mesmo. É, enfim, quando ele chega na igreja / restaurante japonês, e ele descobre que nunca mais vai existir locadora na vida, toca essa música, que é a famosa música triste do Chrono Trigger. Que é muito bonita e representa muito esse momento. E aí achou, e aí o nome que tá aqui é Sad Memory, mas acho que não é Sad Memory, não. Eu acho que é Scars of Time mesmo o nome. Cara, e aquela passinho do Naruto? Meu Deus. Que pessoa. Passinho do Naruto. Que toca a música triste do Naruto com o cara fazendo passinho. Não, caralho. Você tá falando merda, Daigo. Scars of Time é a música do Chrono Cross. Não, mas acho que são, elas têm homônimos. É? Eu acho. Eu gente, a Scars of Time é a abertura do Chrono Cross. Sim, mas eu acho que tem uma música na trilha sonora do Trigger. Scars of Time. Eu acho que não, eu acho que por incrível que pareça, o nome da música realmente é Sad Memory. Não, uma memória triste. Bom, se for considerar os momentos que ela toca. Né? É uma memória triste da época quando existiam locadoras. É, boa. Não tem mais? Aí você fica com aquele... Ah, então podia ser a música do Cavaleiro Zodíaco também, né? Isso é meio bizarro, né? Parece que foi ontem. Parece que ontem tinha locadoras. Vídeo nacional e tal. Já não digo... Ah, não. De vídeo, tudo bem. Mas de videogame já não tem muito tempo. Começou a fechar quando eu saí. Quando eu parei de trabalhar em uma. Aqui perto de casa ainda tinha uma... Esse ano eu não fui lá. Não sei se ainda existe. Mas até ano passado ainda tinha uma... Um videorama, que chamava. Porra. É, não, ainda pessoal... tinha. Assim, porque vai muito moleque, né? Os moleques não tem videogame, vai lá jogar. É mesmo? Mas as locadoras grandes, na minha época, elas alugavam videogame também. PS3 e tal. É, videogame eu nunca vi alugar, mas eu direto alugava jogo nesse lugar. Até ano passado ainda tinha uns PlayStation 3 lá, uns Xbox 360 lá. Pessoal, olha só, os moleques sempre estavam lá jogando. Lá em Curitiba, onde o pessoal organiza o Treta, que é um campeonato aí de Street Fighter também, que vai ter mês que vem, o cara abriu um lugar chamado Treta Arcades. Ele abriu um arcade. Maneiro. Agora, 2016, tá ligado? E o lugar tá lá aberto. Cara, eu acho que é o tipo de lugar que pode tentar sobreviver em cima daquele nicho. Se ele conseguir constituir um público forte, que tá constantemente... comparecendo, né? Eu acho que a coisa pode sobreviver. É só você ver, por exemplo, loja de board game, card game, que até hoje sobrevivem, porque os caras vão lá jogar Magic, vão lá jogar Yu-Gi-Oh!, etc. Eu acho que é o mesmo princípio. É, uma febre que houve há 15 anos ou mais passou, mas o cara consegue sobreviver ainda, entendeu? É loja de... até Lan House ainda tem uma ou outra. Lan House que a galera vai Sim, jogar mesmo, entendeu? Mas foram poucas que ficaram. Mas no interior também, né? Cara, pode até ser que tenha mais no interior, é provável inclusive que sim, mas nos grandes centros tem uma ou outra ainda. Aqui no Rio eu não lembro se eu sei alguma que ainda tá aberta. Cara, grande. Eu já vi, não é bem Lan House pra jogar, mas eu já vi em shopping aqui. Tem, não, shopping se eu não sim. Me engano, não, shopping ainda tem sim. É, então, o pessoal às vezes precisa, né? Até acho que uma vez você precisa usar. Aí é meio que lugar do computador, sacou? Aí eu acho que não vai morrer nunca, não. Até porque, geralmente, são lugares que fazem isso, tiram xerox, tem casa de câmbio e fazem ligação pro exterior, que é pra turista, no fim das contas é isso. Mas, acho que, por exemplo, a Unity Zero, em São Paulo, eu acho que ficou uma aberta. Ou ficou mais tempo que as outras, antes de fechar, entendeu? Alguma coisa assim. Sei lá, cara, eu acho que pode... É o tipo de coisa que pode vir a sobreviver... se for bem gerenciado e se o cara não ficar se pendurando em ser o único modelo de negócio dele. Tipo, ser uma coisa que fim de semana funciona como isso e dia de semana é, sei lá, um restaurante. Tipo a Ludus, entendeu? A Luderia. Que não precisa se pendurar. É, que não se pendura em um só negócio. Cara, não é só ir lá jogar jogo de. Não é só ir lá jogar jogo de tabuleiro. É um restaurante. No sei lá, beber, tomar porre. Eu quero abrir aqui ainda em São Paulo um lugar parecido com um que eu visitei quando eu fui pro BH, que era um. Olha aí, Baixo Preto, só com empreendimento. Olha aí. Olha aí, qual é? Mano, eu fui num lugar lá em BH. Que era rodízio de batata. Ah, o Sorro. É o Sorro, exatamente. Rodízio de batata. Eu visito lá regularmente, gosto muito do lugar. É, então. Vinha todos os tipos de batata, né? Vinha aquelas chips, aquelas fritas, vinha rústica, vinha todo tipo de batata na nossa mesa. Ai, sim, ai, que saudade. E aí, no andar de cima, só tinha jogo de tabuleiro, né? Conceito. Meu, eu achei esse lugar genial. Era uma loteria. É, parte o Sorro é loteria, mas ele tem vários atrativos. Que conceito maneiro, cara. É? Um drink bom também, se você quiser tomar porre metido. Sempre cara, quero. E então vamos terminar aqui. O senhor Derrida, você falou as duas músicas, eu já não lembro mais. Qual foi a segunda? Aventura de Pacific Blue e Sad Memory do Chrono Trigger. Sad Memory do Chrono Trigger, é isso aí. É, só pra gente, antes de começar a falar do final, né? Mais uma aqui do Jean Bruni, que foi o seguinte. Uma música para você escutar enquanto você toma um Nescau irado para começar o dia cheio de energia e detonar nos jogos. Mas aí não é Nescau, né? Pro Clerados vai ser aquela outra bebida de maluco lá que ele tem. Essa é Mescal, né? Energia que te deixa alcoolizado. Chegamos... não consigo, cara. Daigo, vai aí, por favor, mano. Eu não... Chegamos a mais um fim de... Ela de jarra? Incesto. Que é isso, mano? Tiru. É Lore. Isso que ele falou. É Lore forte. É Lore. Inclusive, ele resgatou... Eu diria que não é nem um pouco gratuito. Não é nem um pouco gratuito. Ele, semana passada, resgatou isso na abertura. E eu falei, caralho, sua eternidade é um gênio. Ele resgatou um Lore muito bom que tinha dado Framps já aqui no BFS. Esse Lore. Sim. Inclusive, Framps Lore também. Muito, muito bom. Muito Lore. Muitos Lores. É, chegamos ao final desse episódio. Eu tô sem voz ainda. Mas o Brolinho foi campeão lá no torneio do Street Fighter e eu gritei pra caralho. É, você que se liga no Baixo Frente Soco, pode enviar pra gente um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Ele será devidamente lido pelo novo casal Bonner Fátima, Senhor Eternidade e Taiko Hasashi. Eu ia falar Umehara. E olha só, tem... lembrando que só porque a gente vai ler não te dá motivo pra ser chatão, tá? Sim. Cara, isso é verdade. Não seja um babaca, tá ligado? Tipo, não seja o... Não seja o Lucas Z, por exemplo, tá ligado? Que é chato pra caralho, de graça com o Daigo Sustentabilidade. E problematizador, pode? Pode ser problematizador? Pode. Tá. Pode. Mas que a gente não tem mais ele de volta. Como é que é? Pode que a gente problematize ele de volta. É, então tá bom. Pode passar problema no pescoço na época da puta. Pode problematizar. É, pode mandar meme da Ranger Rosa, pode chamar o senhor Desarte de senhor do Tsundere. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar e-mail pra vocês com um monte de fotinha de animais de cosplay de Overwatch. Por favor, faça isso. Por favor. Faça isso agora. Beleza. Faça isso agora. É... Faça isso da sua vida. E entre também lá no facebook.com/groups/baixofrentesoco, que é o grupo da galera. Tem a fanpage, tem Twitter, etc, mas a gente não usa, e o Twitter até seria interessante, mas o Facebook não mostra mais as publicações para as pessoas, é muito difícil, então... Como é que é? O Facebook agora, ele cada vez mais, ele quer te obrigar a pagar para exibir as informações. Sim. Então, na real, o alcance tá muito pequeno, assim, você publica uma coisa, e se você tem, sei lá, 500 mil seguidores, a coisa chega para 2 mil pessoas, não. Entendeu? É muito ridículo, ainda mais, e calcule a gente, né, que tem 2.700, sei lá. Ele é 3 mil, 2.600. Não chega pra ninguém. Então é meio que... Isso é o Facebook, isso é o Mark Zuckerberg. Mas viu, o cara tem que ganhar dinheiro, né? Não vou ficar também não só junto. Cara, na real ele não tem, é verdade, mas ele pode querer, né? Ele fez a parada de graça pra você, né? O Facebook é de graça e sempre será. Ele sempre disse isso, né? e tá cumprindo. Pra você é de graça. Você paga com a sua alma, que é vendida em função de informações pra empresas, corporações que são monstros do futuro. Ah, queria... Oi. Repita o e-mail. Eu gosto de jogos, @... Peraí, tu tá escrevendo agora? Tu não sabe o e-mail do Lata de Soco? Sai daqui, mano. Eu falei pra ela fazer agora, ela tá fazendo agora. Sai daqui, mano. Sai daqui, não, não vou repetir, não. Base. Jess, entra lá na Wikia também. Caraca, é muita falta de fora do coração isso, mano. Escreve lá na Wiki as suas participações. Porra. Com esse episódio que você teve. Ah, ó, isso no site novo vai ter, tá? Mexer aquilo. Isso no site novo vai ter. No site novo também. Ah. Mas no site novo vai ter filtro por participante. Pra galera assim, ó, quero ouvir só os que... Tipo, o Arara participou. Só os que não tem o Senhor da Eternidade. Só os que não tem. Cara, isso pode ser um filtro. Não tem fulano. Porque lembra aquele cara que comentava todo episódio dizendo não tem comandante cobra? Sim. Ele vai poder ficar feliz, tá ligado? Agora ele vai poder ouvir os, tipo, 7 episódios que tem o comandante cobra. 7 em 240. Pode chamar o comandante cobra pra gravar um desses, cara, assim? Semana passada a gente chamou, né? Teórico de artista. Eu falei pra você chamar. Que me falou pra eu chamar, só que quando tu falou pra eu chamar era, tipo, na hora. Aí eu falei, mas eu chamei todo mundo na hora, aí todo mundo gravou. Aquela galera foi muito ninja, cara. Ah, cara, o Chokes é um cara que é muito difícil de chamar na hora. Entendi. Com antecedência já é meio difícil. É, entendi. Ele é... É uma pessoa difícil. Requisitado. Sim, é exatamente. Eu dei uma fungada aqui bizarra agora que eu tô... Porra, tô nariz todo doido. Mas o que tem que falar aí? Tem que fazer jabá? Faz jabá aí. Jabá. Verdade. Cadê? Já fez teu jogo? Não. Vou cobrar toda semana. Botando pressão. E aí? Acho que deitei mais. Tá atendendo por baixo frente de soco só agora. Tá pensando aí. Tá escrevendo e-mail com o bichinho. Ela realmente tá escrevendo e-mail com o bichinho. Tá escrevendo e-mail com cosplay de bicho com Overwatch. Parada bizarra. É fofinho. Vai alegrar muito. Você vai ver. Quando eles abrirem meu e-mail na hora de ler os e-mails, eles vão ficar até mais... Esse cachorro de diva tá irado. Me amarrei. Eu só acho meio doentio. Acho uma parada meio doentia. Mas eu acho maneiro. Exploração. Cachorro. É. Caralho. Tipo Pokémon. Porra. Pokémon é fundamentalmente errado. Fundamentalmente errado. É bem cubano e venezuelano a parada. É isso então, senhores. Gravamos aqui por 1h40. Foi coisa pra cacete. Demorou. Não sei o que vou editar, foda-se. É, nem eu, na real, dessa vez. Pior que eu acho que vai ser eu, sabia? Eu acho que o Bod não vai conseguir essa semana. Vai miguelar. Não, ele não vai miguelar, não. Mas é porque disponível dá muito mais trabalho pra editar e ele deixou pra fazer nenhum, que eu me lembre. E aí é mó chato essa porra, é muito... É fácil, mas é um saco, entendeu? É fácil pra mim porque eu faço de um jeito lá que... Meio que já tá programado o meu jeito de fazer, mas é meio chato mesmo. Eu ia falar pra você embolsar o salário dele, mas eu lembrei que você que paga o salário dele. Não, o que paga o salário dele é a galera que dá dinheiro pra gente, mas assim... Ah, o Patreon ainda tá segurando a barra? O Patreon segura. Não, na real, até hoje sempre fui eu que paguei o salário dele. E eu falo assim, um dia eu tiro do Patreon e boto minha conta. Eu não vou nunca fazer isso, eu sei que vai acontecer. Mas enfim, oficialmente é o Patreon que paga. É o Patreon que paga o Bandeirinson. Tá ligado que os pagamentos do Bosch até hoje sempre acabam sendo voucher de PSN, né? Sai algum jogo, aí ele fala, pô, Pivô, emite pra mim aí um voucher da PSN. Aí eu dou um voucher da PSN pra ele. É um pagamento justo. É sempre isso. Na época que eu trabalhei eu já fui redator da Anime Pro, tá? Era um site, deve existir ainda, mas há uns... Eu li essa revista. A Anime Pro é um site. Há uns... Ah, tinha revista também. Tinha. Tinha Animedô. Mas assim, antes de 2004, assim, era um site bem grande. Até 2005, 2006 era um site bem grande de anime. E eu fui redator lá. E aí os caras pagavam com um voucher na Comics. O cara mandava mangá pra tua casa. Sabe? Tu escolhia se eu quero ou não sei o que. Aí o cara mandava pra tua casa. Se você, tipo, odiasse revista. Aí você provavelmente não ia trabalhar na Anime Pro, que era um site. Nossa, de... eu abri Anime Pro e tem o header tá com uma imagem da Major. Live Deve ser muito antigo isso. Mas e quando eu escrevi também pra aquela revista New Tokyo, que eu me lembro também foi isso. O cara pagou com um voucher da Comics. Mangá pra caramba. Alguns eu nunca li, tipo Lotus War e mangá. Não, saiu aqui, era um mangá meio aleatório, eu nunca li, mas eu fui pago assim. E é isso, né? Terminamos? Fechado. Acho que terminou. Semana que vem a gente historicamente volta, né? Olha, eu acho que se o inimigo não gravar 3 semanas seguidas, ele tem que tomar uma suspensão. Caraca, vai dar golpe no cara mesmo. Olha isso. Cara, tipo... Pô, mas suspensão pra ele não vai ser, tipo, toma aí um bônus, férias. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Impeachment do ninja inimigo. Ou seja, temos que forçar ele a gravar. É, vou pensar em algo, vou ficar pensando nisso que vocês me falaram, por enquanto, tá? Sequestro. Pô, eu não tinha uma Rafa... Ah, cara, boa ideia, tipo, boa ideia. Pergunta aí, vê se, vamos ver se a gente arruma uma galera comunista aí pra ajudar isso. Se tem tio disso nos anos 60. Pra... Cadê Dilma? Cadê Dilma? Eles entendiam essa parada. Lutavam pela democracia. Democracia, ditadura comunista lá que eles queriam. Essa democracia. Democrática da Coreia. República Democrática da Coreia. Então, pessoal, fiquem. Só Deus mesmo salva, né? Porque até esse programa sair, a Wikipédia vai ter sido atualizada e vai aparecer lá Michel Temer, 45º presidente do Brasil. Nossa. 4º, sei lá. E vai ser a cara mesmo? Eu acho que eu nunca participei de uma edição tão drogada do Baixo Frente Soco. Nem que eu reparei, cara. É que você participou de poucos, na real. É verdade, é verdade. Você ainda tá meio novata na parada. Vocês me chamam pra temas específicos, vocês não me chamam pra putaria. Mas se você quiser ser chamada pra putaria, a gente chama de putaria. Você é participante mais softcore do podcast, que a gente vai te chamar pra putaria. No atual se vocês quiserem equilibrar a putaria. Pode ser. A gente, por exemplo, cara, olha só, o que eu notei que você foi essencial foi a última vez que a gente gravou e o Pyron tava. O Pyron, ele é o Lorde, ele não consegue falar uma frase sem colocar 7 palavrões a cada 8 palavras. Ou seja, parece que sou eu que tô escrevendo o texto dele. E o Pyron ficou, tipo, soft. O Pyron ficou assim. É tipo, verdade. Aquele... Não, o Pyron, ele é um cara que ele vira um gentleman quando ele, tem a. Ele vira, mulher. Ele ficou, tipo, PG-13. Ficou tranquilão. Ficou, o Pyron ficou PG-13. Daigo, que é o Daigo. Foi Pyron, até mais positivo, né, cara? Foi porque o Pyron, ele começa a falar e pra ele falar uma ideia demora muito. Porque assim, ele bota muito palavrão. É muito palavrão. Sim. E assim, ele gasta muita memória RAM pra botar palavrão. Cara, assim, ele usa a GPU inteira dele falando palavrão. Ele, porra aí, caralho. Deixa eu falar, porra, viado aí. Falar, viado. E vai Pyron, acumulando. Pyron é um gênio, cara. Pyron é um dos patrimônios do BFS e do Brasil. Se for pra trazer equilíbrio, eu aceito o cargo. Isso, eu amo o equilíbrio e vou protegê-lo, né? Exato. Essa parada, então. Fiquem com Temer, tá? Até a gente lançar o programa República Federativa de Temer. Caralho, acabei de lembrar uma coisa linda. Vou fazer um milkshake agora. Faz um caralho, bom, tem Oreo aí? Não, vou fazer um milkshake de morango. Top. Irado. Uma Haagen-Dazs ainda. Faz pra mim. Top Show Turbo. Quero. Muito churbo. Bom. Churbo. República Federativa de Temer. Muito a temer, beleza? Você que aí falou, primeiro a gente tira a Dilma, depois tira isso. Se esse podcast sair, tá? Já se considerem sortudo, que eles vão acabar com a internet do Brasil. Eu vi esses dias que você falou isso, eu lembrei daquele tá, GIF. Sabe aquela corrente de dominós assim? Vamos tirar a Dilma e depois vamos tirar todo o resto, né? A menina vai dar um toco assim, só cai o primeiro. Caralho, é muito irado esse bicho, cara. E aí depois ela fica olhando pra câmera, e é tipo, mãe, esmerda. Ela fica tipo, por que não tá funfando? Aquele gif dessa garotinha é muito bom, muito cara. Bom. Ah, cara. Primeiro a gente tira a Dilma, depois tira o resto. As panelas voltaram só a cozinhar nesse Brasil. Então, beleza. Esse é um podcast apartidário, tá, gente? Ninguém aqui é pro Dilma, não. A gente só é anti-golpe. Quer dizer, no caso hoje, com certeza, ninguém aqui é Dilma porque o bode não veio. Eu não sei se GG é. Eu só não quero golpe. É de boas, então, beleza. É tipo uma preguiça, tipo, vestido. Não, eu posso não ter votado na Dilma, mas também não quero golpe. Mesma coisa que o Dago, não, não. Eu quero golpe, acho golpe top. Não quero. Olha só, coisas que eu não apoiei, beleza? Final da TV Globinho, Dilma. Isso aí também não apoiei, não. E golpe. Final de Bambu Luar, não estava pronto. Final de Bambu Luar, tá ligado? Final de Kubanacan. Volta Kubanacan, tá ligado? Volta o Gaúga. Porra, não, Kubanacan tá sendo uma forte pra passar no vivo, hein? Kubanacan Shippuden, tá ligado? Porra, essa é forte. Aí, bora tocar pra frente esse projeto. Hein? Bora, Kubanacan Shippuden. É assim, só Dark Esteban. Tipo, Dark Esteban Gaiden, sacou? Aí, tá aí uma parada que eu nunca procurei. Será que o nego faz fanfic de Kubanacan? Mano, não duvide. O Harirama deve fazer, procura aí. Kubanacan, deve ter tudo. Fanfic, vamos procurar. Kubanacan, traço, fanfics. Lula já sonhava com Esteban antes de conhecê-lo. Então, tá respondido, tá? Se tem pelo menos um, já é suficiente. Cara, sim, se tem um, já foi confirmado. Cara, o site é só disso, cara, aparentemente. Tem um site de fanfics com o Maracan. Porque tá na logo, assim, é o logo gigante. Bom, pode ser que seja uma página estática que tem esse... Mas é aqui, ó, Lula já sonhava com o Esteban antes de conhecê-lo. E aí tem várias prints aqui da Adriana Esteves e do daquele ator que eu esqueci o nome. Ah, é ilustrada. Não, não, é são imagens tipo recortes mesmo. E aí tem um fanfic que é pequenininho. É pequenininho o fanfic. Tá, tipo, era só um pesadelo, no fim das contas. Era só um sonho, no fim das contas, o fanfic. Eu li aqui, fiz uma leitura... Mas tem uma rola pau. Não, não, não tem. Não tem nada. Não tem pau? Parece que não. Parece que não. O ser humano faz uma fanfic sem pau. É, eu não faço ideia. Nem tudo é regra 34. Mas é isso, senhores. Fiquem com Temer, tá? Já muito tá Temer. Muito. É muito Temer. Beigos, o dólar vai despencar agora, hein? Tá na hora, hein? O dólar é um real. Agora o Brasil decola, gente. É agora que vai, tá? Era só cair a dica. Agora embalou. Agora embalou geral.